Fábio, esse aqui é o Neilson, cofundador do Machine aí junto comigo. Opa, show de bola. E aí, beleza? E aí, cara. Prazer, cara. Youtuber também aí. Não, aqui youtuber. Neilson não gosta de ser chamado de youtuber. Parece pejorativo, né? Parece, mas... tá dando de bons. Não, o negócio que eu não gosto, porque é aquilo que eu já falei, eu acho que youtuber é quem ganha, vive disso, e eu não vivo disso, cara, entendeu? Eu faço porque eu gosto, cara. Entendi. Simples assim. Então a gente não é podcaster. Ué, a gente não vive no fundo, disso. A gente no faz fundo, no gosta. Fundo, no fundo, no fundo é, mas... No meu perfil do Tinder, eu falo que eu sou podcast. É, eu também. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, destilando seu ódio, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí porque hoje é dia do remake de mim mesmo, né? Olha aí, a questão é, o teu remake é melhor ou é pior do que o teu anterior? Só experimentando pra saber. Eita porra, vou ficar sem saber. Junto aqui conosco, Nilson Lopes. Hate's gonna hate, só falo isso. Também aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera, aí. Corre que os manchetossauros estão loucos. Corre, corre. Os manchetossauros estão loucos. Boa, boa, boa. E hoje, pessoal, estamos aqui não com um convidado, mas com alguém que possivelmente vai entrar em definitivo pro MachineCast. Olha aí, olha aí. Tem ele, Fábio. Fala, Fábio. Fala, meus amigos. Daquele jeitão... Eu venho me reinventando as décadas, mas ficou tão ruim que eu voltei para os anos 80. O cara passa 20 anos, 30 anos evoluindo e vê que o melhor ainda é lá nos anos 80, né? Por... Uma versão pior que a outra. É aquele meme que tá todo mundo indo e um voltando e fala, volta que deu merda. Isso. Bom, pessoal, como vocês já viram aí, hoje vai ser rage, hoje vai ser só os haters... Né, que nem diz o Flávio, e os manchetossauros reclamando de tudo. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você curte lá o Facebook, acompanha a gente lá na nossa página, que é o facebook.com/machinecast. Pode seguir a gente também lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Acompanha lá o nosso Instagram, que você vai poder ver lá os remakes das nossas artes. É só acompanhar lá o MachineCast. E se você quiser acompanhar tudo que rola nos bastidores e tudo mais, você pode acompanhar nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E a indicação, vamos lá, mais do que justa, é aquele seu amigo que fala, na minha época que era bom as coisas, agora só tem coisa ruim. Bom no meu tempo, aquele teu amigo que só fica falando que é coisa boa do que era antigamente, então você indica o podcast, fala aqui, ó, vamos odiar junto com a gente aqui, por favor. É, o nome dele é João, ainda tem 25 e se acha velho ainda, né? Otávio. Né? E seguindo também, né, adiciona a gente nos agregadores, a gente tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Castbox, qualquer coisa que toca podcast, só adicionar a gente lá, procura a gente lá, MachineCasters, e aproveita também, compartilha e procura a gente lá. e não sai do lugar. Pessoal, olha aí, o Fábio... Pode entrar em definitivo para o podcast. Será que o Flávio, após esse período de aprovação do Fábio aí, vai se tornar um membro fixo e o Fábio vai ficar como estagiário? Pouco provável. Meu nome tá ficado certo, cravado na cadeira de estagiário, não olha, sai não. Olha aí, bom... Se um dia a gente não puder mais tiver estagiário, né? Mas, Marcos, como é que eu vou ficar com meus três mergulhos, pô? É um só, Nilson, tá louco? É um mergulho. É porque eu gosto de café bem doce, pô. Falando nisso, Flávio, vai lá pegar uma xícara de café lá pro Fábio ali, faz favor. Tá a prova aí, ó. Então, café colombiano, por favor. Oh, meu fogo aqui. Então vamos nos preparar aqui para reclamar dos nossos conteúdos, certo? Então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. E agora vamos aqui então começar o nosso cast, porém vamos tirar uns minutinhos aqui para falar de algumas coisas recentes, né? O conteúdo principal a gente vai falar daqui a pouco, já está definido, mas surgiram algumas coisas nos últimos meses, e inclusive até em alguns dias na data dessa gravação, né? Por exemplo, Neilson, fala pra gente aí o que tu tá achando do novo, do Street of Rage 4. Bom, Streets of Rage 4, diferentemente da porcaria do Bater Todos, tá muito bom, cara. Apesar de não curtir muito o estilo que estão fazendo gráfico, não é ruim, mas, sei lá. É porque eu gosto mais de pixel art, né, cara? Sim. Então, mas o que eles estão fazendo, gameplay, a jogabilidade, gráfico, inclusive o Uzo Koshiro também tá fazendo a trilha sonora. A trilha sonora mó rave de anos 90, entendeu? O jogo tem tudo pra ser um baita jogo, ó, diferentemente do Bater Todos, né, cara? Infelizmente. Cara, é assim, o Battletoads, vou falar do Battletoads, o jogo, ele parece seguir o mesmo espírito do anterior. O anterior, ele era um jogo, parecia um jogo sério, assim, entre aspas, que ele não era muito caricato. Os personagens não existiam, sapos gigantes e coisa e tal, mas eles não faziam gracinhas e coisa e tal. Ele tinha aquela parte cômica do jogo, que eram os pesão, os punho grande, coisa mas e tal. Mas a parte cômica deles era, como é que fala, um humor negro, né, cara? Exato. Mais obscura. Esse não, ele é bem escrachado, ele é bem cômico mesmo, ele é feito assim, ele é feito pra ser assim. Eu vou dar o benefício da desconfiança e jogar primeiro pra depois julgar. Claro que o visual. O visual também vai entrar nesse critério, né? Até o momento, tu só tem o visual como referência. Né? Não tem outro, não tem sonora, jogabilidade. Saiu um gameplay agora de 7 minutos do Bater Todos. Ah, olha aí, eu tava sabendo. Justamente que eu tô falando da Gamescom. Cara, o jogo é lento e uma coisa que Bater Todos nunca foi lento. Desde a época do Nintendinho, do NES, ele nunca foi lento. Ele era um jogo bem dinâmico e rápido, entendeu? E tiraram aquelas paradas tipo finalização. Lembra que ele dava uma chifrada, o pé ficava grande? Sim, tiraram isso, tem certeza. Tiraram, não existe mais, não existe. Ah, ou os caras estavam jogando e não sabiam fazer. Nutelado, não. Não, eu olhei o gameplay todo, cara. Não tem aquele meme do Mickey enfiando a mão dentro do olho, foi a mesma coisa, cara. Ah, ok. Não, e outra coisa que eu reparei, não sei se pode ser que tenha tirado nas opções, mas não tinha o Friendly Fire, que nem era o Battletoads, que era difícil por causa disso, que tu vivia batendo no teu amigo, cara. Oh. O nome não, dos três era outra... Pimp Toad Rush, né? Aham, uh-huh. E outra coisa, tipo, três ao mesmo tempo, cara. ficou uma bagunça. Nossa, bicho. Na nossa época, a gente jogava 4, 5. Sim, mas olha só, o bater todos fica bagunçado. É isso que eu tô falando. Ah, tem jogo que fica na moral. Só que esse ficou bagunçado, ficou horrível. Enfim, eu já dei a minha opinião, vou esperar pra ver. Até então, até esse momento da gravação, só tem o visual. Mas, Flávio, tu que... Quem tu viu aí do Thundercats Roar? Aqueles desenhos bonitinhos lá. Né? Coisa linda de Deus. Cara, só saiu pelo menos um teaser, né? Tava pra estrear esse ano, ou aqui no Brasil, acho que chega na Cartoon, acho que 2020, pelo que eu vi. Mas tá aquele traçado muito, muito, muito infantil, entendeu? Eu espero que ele não seja levado a sério, né? Porque eu acho que deve ser um negócio bem de galhofa, entendeu? Eu acho que é satirizado também, né, cara? Eu acho que parece Steve Universe. Parece Steve Universe em Tandera. Cara, eu não suporto esse traço, velho. Na moral, mano. É horrível, cara. É horrível, na moral. Esse traço ficou muito esquisito. Então, se eles não se levarem a sério, virar pra galhofa, de repente pode até vira uma versão, né? Uma versão, só isso. É. Uma versão ali, mas enfim. Então. Edu, essa semana... Na semana da gravação, foi anunciado Matrix 4, continuação direta do 3. O que tu acha? A primeira impressão que veio na minha cabeça foi igual o meme que o Nilson falou. Foi o Mickey furando os olhos, assim. Porque fechou na história, né, Edu? Não fechou a história? Exato, cara. Tem coisa que não tem necessidade de você prolongar o negócio, saca? O primeiro filme, ele foi... Cara... O primeiro filme, ele até hoje... Ele é referência. Mais de 20 anos depois... 20 anos, né? Do primeiro filme. Anos. Até hoje, ele é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Pelos quesitos técnicos que ele inovou. Coisas do roteiro que ele inovou. E muitas coisas assim. O que me incomoda neles, cara, é porque o primeiro, ele é muito... bem feito, muito bem dirigido, muito bem produzido, ele sabe? É muito bem tudo, né? E aí a expectativa era muito alta pro segundo, daí fudeu. E aí chega no segundo, velho, aquela cena ali do Neo lutando contra os montes... Velho, PlayStation 1 tinha cena em CG mais bem feita, tá ligado? Dragon Ball. Realmente não, envelheceu mal pra caramba mesmo. Não, mas na época já era ruim, né? O pessoal já reclamou disso na época, né? Mas hoje envelheceu mal pior. Sim, hoje é pior, né? Hoje é pior. Mas enfim. Parecia que o Neo tava batendo num monte de bonecão do posto, né? Era nítido que não tava se usando ator, que tava usando CGI. E CGI porca. Não era nem CGI bem feito. Então tu acha que Matrix 4 não precisava? Não. De forma alguma. Então tá bom. Fábio, cara, essa semana também... Olha como é que tá, né? Parece que esse cast já tá agendado há um tempinho atrás já. E de repente começou a surgir várias coisas. E na semana que a gente tá gravando, semana que a gente agendou, logo após o agendamento, surgiu a notícia da Netflix que vai sair o remake do He-Man. Aliás, não é remake, né? Desculpe. Continuação do He-Man, cara. Exato. Cara, eu, assim, quando eu vi o primeiro anúncio lá na PowerCon, eu fiquei meio cabreiro. Mas depois, quando eu vi que tem o Kevin Smith, que é um cara que respeita bastante as coisas, né? Gosta bastante de quadrinhos, de desenhos. E eu vi que vai ser a Madhouse que vai fazer. Olha, eu comecei a ficar com esperança. E depois que ele deu a entrevista falando que ele vai amarrar muita ponta solta, né? Vai continuar muita história do desenho antigo... Olha, eu acho que até que o meu hype deu uma subidinha e eu fiquei bem esperançoso. Essa parte da ponta solta, eu fiquei meio assim, porque o Remy não tinha nada pra amarrar, né? Eu acho que assim, quando ele quis dizer ponta solta... Além do corpo, né? Além do cuidado do seu corpo no final, né? Quando ele quis dizer ponta solta, eu acho que ia dar mais um background, assim, pros personagens. Isso sim. A She-Ra é muito mais profundo que o He-Man em questão lá do desenho, né? Ela surgiu né? Mas enfim. Com certeza. Então, tu tem esperança de que o He-Man vai ser legal? Eu acredito até desacreditar, mas eu acho que... Olha, eu acho que vai ficar legal. Eu sinceramente, eu assisto... Bom, depois eu vou falar disso, eu vou emendar lá na frente que a gente vai entrar nesse assunto. E aí eu volto a falar do He-Man rapidinho. Ok? Antes de acabar, deixa eu falar uma coisa. Também... Saiu esse dia rapidinho o novo Contra, e estragaram o jogo, botaram até Battle Royale, ó, Battle Royale em Contra. Já viu a merda, né? Novo jogo aí do não Contra. Dá, aí não dá. Tem um novo do jogo do Contra com modo Battle Royale. Isso. Olha. Ah, não. Daí não dá. Ah, o pessoal não pode ver uma modinha que ia botar em tudo, né, cara? Porra. O vídeo novo do Contra tá com mais dislike do que like. Tem não. 1 bilhão de dislike. Contra é o Schwarzenegger e o Stallone atirando no monte de alien e acabou. É isso ali. É isso aí. Pulando e atirando ao mesmo tempo, dando mortal e atirando. Porque você nunca jogou os Contra dos cachorros, igual o meu irmão falava, que era do Mega Drive. Pô, mas esse era legal pra caramba. Sim. Olá, tudo bem? Você que está ouvindo esse cast, aproveite e já saia indicando pra virar notícia corrida. Um abraço e boa sorte. Bom, pessoal, então agora vamos começar no nosso assunto principal. E pra quem tá estranhando, o MachineCast falando de coisa nova e coisa e tal. Gente, é um elo, né? O MachineCast volta ao passado, mas às vezes o passado vem até nós. E a primeira coisa que eu queria começar aqui a falar com os meus encarecidos colegas é o seguinte. Gente, acabou a criatividade no mundo. Não existe mais. Não existe. É pega o que era bom e traz pra atualidade. Pega... faz de novo. Pega, faz de novo. Não tem mais. O pessoal não consegue mais inventar coisa nova, cara. Quando não estraga completamente o antigo, o pessoal, né? Tem coisas que a gente espera ansiosamente que realmente volte por causa da tecnologia e coisa e tal. A gente vai entrar nesse assunto agora e coisa e tal. Mas, gente, coisas novas, sabe? Não precisa fazer tudo isso de uma vez só. Agora é tudo. Vem tudo. Ah, traz tudo. Ah, porque o pessoal não consegue mais se reinventar. Mas enfim, então vamos entrar no nosso primeiro tópico aqui, que é a She-Ra. A vitória buscar, ver a luz triunfar, sempre a seu lado, vamos lutar. Vamos vencer no final, vamos ser fortes e corajosos. She-Ra da Netflix. She-Ra. Primeiramente, She-Ra. Primeiramente eu vou... Para, é só para. A única coisa que eu não gostei dessa She-Ra da Netflix é isso, que não tem essa música. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a opinião sucinta de cada um sobre o desenho, e aí depois a gente destrincha o anime. Primeiramente, eu tô curioso pra saber aqui... Edu, o que tu achou da She-Ra da Netflix? Cara, uma palavra, sensacional. Olha aí. O desenho é muito bem produzido, é muito bem dirigido. A qualidade da animação é muito boa. E as alterações que tiveram no desenho, cara, são todas elas alterações muito positivas. Porque ele pegou um desenho que, igual a gente comentou, né, tinha muito pouco conteúdo, tinha muita pouca explicação, muita pouca coisa. E colocou um enredo muito mais profundo, deu uma personalidade mais abrangente pra todos os personagens. Beleza, então... deu uma história mais enriquecida pra eles. Gostei. Beleza. Minha opinião já, pra emendar com a Edu, sensacional. Excelente desenho. Flávio? Cara, então, gostei pra carilha do desenho. Depois eu falo por quê. Nilson, assistiu? Não tenho opinião, porque eu não assisti. Só vi bem por cima mesmo, assim, as imagens. Entendi. Mas eu prefiro a She-Ra antiga. Entendi. Pelo visual, porque a nova não tem peito e a velha tem. Meu Deus do céu. Fábio, fala, Fábio, o que tu achou do desenho? Cara, só vou dizer uma coisa. Eu fui assistir o primeiro episódio só pra poder xingar com propriedade. E acabei maratonando, assisti a segunda temporada e tô esperando a terceira. Já saiu a terceira. É, que eu não consegui assistir, então. Ah, eu tô esperando ainda o tempo. Esperando, né, a oportunidade de ver. Mas, pô, achei muito bom a primeira e a segunda. Olha aí. Porra. Em 2016, ou no começo de 2017, desculpa, eu não me lembro, estávamos no grupo aberto lá do Telegram do MachineCast, e eu trouxe pro grupo o primeiro esboço da nova She-Ra. Era desenhado a lápis, ou caneta, sei lá o que era. Enfim, era um esboço, só os tracinhos ali da nova She-Ra. E larguei no grupo. E eu falei, porra, que lixo. Detestei o visual da She-Ra. Aquela She-Ra. E ele é esse, foi o que virou hoje em dia. É a mesma personagem, o mesmo traço, a mesma coisa. Aí a Baianeta na época disse que eu estava me excedendo, falando já de sem ver o coisa e tal. E eu disse, não, a minha opinião é sobre o esboço. Aquele esboço que eu vi, eu não gostei. Pra mim não era She-Ra. Enfim, quando saiu a She-Ra, fui assistir. Cara, que desenho foda, cara. Que nem a gente já falou um pouco dele, mas vamos falar aqui de novo, Edu. A profundidade de todos os personagens. Sim. Todos eles têm uma história, todos eles têm um propósito, tudo. E ele, eu acho que ele se tornou bom dessa maneira por causa justamente pelo que era o outro. Não é que era ruim. Ele só não tinha nada. Era a She-Ra, o inimigo fazendo alguma merda, a She-Ra transformando, joga o inimigo longe e uma conversinha no final pra achar o geninho. Era basicamente isso. A She-Ra ainda tinha mais profundidade que o He-Man, porque o He-Man era só isso mesmo, era ficar bronzeado, joga o esqueleto pra longe e volta. Nem, que nem a gente falou no cast das espadas, né? Nem luta de espada tinha. O He-Man tinha uma espada pra passar pra passar margarina no pão. E não, cara, esse desenho todos tem uma profundidade e coisa e tal. E, pra quem achou que o título do cast era que a gente ia chegar, essa merda, coisa. Não, gente, assim, a gente vem. O título é muito mais só pra criar polêmica. Mas estragou a infância de quem não gostou da She-Ra. Porque pra gente que gostou, o desenho é fantástico. Ele é infinitamente melhor do que o outro desenho da She-Ra. A questão, com certeza. A questão visual pode incomodar um pouco, porque não é igual. Mas cada personagem tem a sua característica visual diferenciada. No outro desenho, todas as mulheres eram Barbies. Que nem eu falei, todas. Pega uma boneca da Barbie, bota do lado, vão copiar. Todas as personagens femininas eram iguais a Barbie. É ou não é? Inclusive, o modelo padrão de corpo, né, cara? Inclusive... Eu queria saber quem era modelo que fazia, porque era rotoscopia, né? Isso, eu rotoscopia. Eu queria saber quem era modelo. Tem uma foto, olha, tem uma foto na internet. Né? É, mas eu a foto eu já vi, eu queria conhecer. É uma chapoca, né, doido? É uma chapoca, né? Caraca, pô. Tipo, eu vi, cara, pode falar, vou ser sincero, eu vi hoje. Falei, vou ver pra vir já com veneno na She-Ra, tu viu hoje? Tu viu hoje? É, eu vi pra vir com veneno. Falei, vou ver pra vir com veneno pra esse cast. Uhum. Cara, vi 5 episódios seguidos, gostei. Acabar a gravação, vou continuar, cara. Que desenho bom, cara. Muito bom, cara, muito bom. É muito top, velho. Cara, é melhor mesmo muito que a She-Ra dos anos 80, cara. É melhor, cara, é melhor. Tu tem uma história, tem história, os personagens têm propósito, entendeu? A She-Ra anterior, ela tinha os propósitos, que era apenas entrar no entrar na rebelião ali, ajudar a rebelião a se livrar da Horda quando a Horda atacava. Entendeu? Mas eles nunca faziam nada pra acabar com a Horda. Nunca faziam nada pra acabar com a Horda. O único episódio que acho que teve continuidade foi aquele primeiro, que foi o especial, que contou a história dela. Depois era o monstro, o negócio do dia. Isso. O negócio do dia, ela resolvia, pronto. Acabou, não tinha. Tirando esses dois primeiros aí, o piloto, que era uma hora, como se fosse dois episódios. Tu poderia ver em qualquer ordem que você estaria entendendo tudo. Exatamente. E aí, Fábio, fala aí mais o que tu achou assim de tão fantástico. Não, eu achei assim, como eu já falei, eu achei que é demais. Se tivesse preservado pelo menos a música original, tinha ficado assim, 1000%. Sim. Porque a música era boa. Se tivesse feito uma versãozinha nova, talvez... Claro, pra não ficar 100% igual, né? Porque aquela música era fantástica, era o que a gente mais esperava, né? Inclusive, o piloto que vocês estão falando, né? Que foi o longa-metragem, que foi pro cinema, tinha aquela... Uma das músicas, acho que, assim, ó, que eu sou mais viciado em escutar, era fantástica a música do piloto. Era, olha, top demais. E se tivesse alguma coisa nesse sentido, no desenho, que eu acho, nesse desenho atual, né? Que é música marcante, tinha ficado demais. Porque a história é boa, a animação é boa, deram um background muito legal pros personagens, né? E tô só esperando o brinquedo aí, porque fizeram aí uns dois brinquedos pela Super 7 aí, mas tá mais caro que um rim. Mó burguês safado mesmo, puta merda, bicho. Cara, eu acho que pelo fato que foi a DreamWorks que ajudou, que fez a animação, acho que ajuda também na qualidade, né, cara? É, a qualidade não tem que reclamar. Assim... E pra nós aqui, cara, se você quer pontuar, cara, a dublagem tá excelente esse, também, né? Nossa, a dublagem ficou foda demais. E a DreamWorks, né? E a dos antigos? Né? E tem dublador antigo no negócio? Não, vi, né, cara? Não, não tem. São muito antigos, né, o Nils? Talvez, talvez no He-Man, No He-Man tenha, porque o dublador do He-Man e o dublador do Esqueleto ainda são vivos. É. Mas eu vou dizer uma coisa, Tim Blue, acho que foi uma das vezes que eu mais quebrei a cara, porque assim, ó, mesmo sabendo que era da DreamWorks, que já tinha acertado com o Voltron, né, que ficou legal pra caramba, eu fui assim, na gana pra assistir, só pra poder falar mal, e quebrei a cara mesmo. Quebrou a cara. Assim, todos, eu ia fazer uma pergunta, eu acho que o Flávio falou, depois eu acabei esquecendo, eu ia fazer uma pergunta sobre algum personagem, eu não lembro agora, enfim... Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos, é para a gente ficar preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias, não é? Mas provavelmente são duas pessoas jovens, e nos jovens o esquecimento em geral está ligado à atenção. Eu não vou dar spoiler da terceira temporada, mas eu queria falar sobre aquilo que eu ia falar do He-Man lá no começo. Na terceira temporada acontece algo que eu achei, eu jurava, meu Deus, vai aparecer o He-Man. Não achava que ia ser nessa temporada, mas era um gancho pra aparecer futuramente, sem saber de nada dessa continuação do He-Man que ia sair. E pra mim pareceu muito, nossa, vai ser um gancho pro He-Man, o He-Man vai aparecer. Quando vocês assistirem a terceira temporada, vocês vão chegar nesse mesmo ponto, vocês vão dizer, é mesmo, olha só, o Tim Blue tinha razão. E aí, depois de saber que o He-Man é uma continuação, aí eu brochei. Aí eu, puta merda, porque se não fosse, eu queria que fosse igual a She-Ra, cara, eu queria, cara. Mas... E apesar de ser também da Netflix, mas o traço acho que vai ser bem diferente, porque é da Madhouse, né? Que é a mesma do Castlevania. Pois é, vai ser mais animesco, né? É. Mas enfim, eu queria que fosse igual da She-Ra, que fosse, inclusive, tivesse crossover. Porque assim, eles sempre deixaram claro, né? Porque não tinha nada a ver com o universo do He-Man, que talvez o He-Man nem aparecesse, coisa tal. Tá tudo bem, ele realmente não fez falta. Não fez falta, mas aquilo que acontece, eu fiquei assim, o He-Man vai aparecer, mas aí depois continuação, aí eu fiquei chateado. Mas assim, todos, o que eu mais achei fantástico, a gente falou no outro cast, o Fábio, os personagens, esse desenho, ele é muito inclusivo. Uma coisa que todo homem branco, hétero e de classe... não seja pobre ao ponto de não ter uma televisão, ou enfim, né? Nunca deu bola, porque se via em tudo, qualquer filme, tudo, qualquer desenho, coisa e tal. E esse desenho, ele é muito inclusivo. Tipo que nem foi Pantera Negra. Pantera Negra foi um sucesso justamente por causa disso. E ele tem lá a questão das meninas, que tem uma lá que eu acho que tem uma extrema atração lá pela Felina. Pela Felina. E aí tem os pais do arqueiro, são dois homens, ele tem dois pais. E tem, ó, pessoas altas, pessoas magras, pessoas gordas. Entendeu? O Flávio se identificou total com a Cintilante. Vai dizer que não, Flávio. Eu? É, Cintilante. É porque eu sou uma princesa, né? Não, é porque a Cintilante é gordinha. Não. Repetiu a piada, porra. Ah, mas tem que repetir. Faz um remake da piada. Ai, ai. Cara, e a She-Ra é um exemplo de que tem como tu fazer algo inclusivo sem ser forçado, cara. Não é forçado, exatamente. É natural, cara. É natural, não precisa forçar nada. É totalmente natural. Não caiu nada do céu assim, meu Deus. Não, as coisas simplesmente... A gente nota, assim. Vocês, mais pra frente vocês vão acompanhar as outras temporadas, vocês vão ver. Porra... Dá pra ver, não? E o mais legal é que mesmo aparecendo as outras princesas e a gente vendo que o visual tá diferente, que mudaram, né, tudo assim, a gente não fica preocupado em ir lá, eu vou lá ver como é que era a outra pra comparar. Não, aquela ali ficou legal porque ficou. Não, eu fiz isso, Fábio. Todos os personagens que apareceram, eu fui lá ver como é que era pra lembrar. Todos. E eu me surpreendi em todos eles. Todos eles, porque é aquilo que eu disse. todos os personagens são um modelo, que nem tu falou. Se a gente conhecesse lá a chapoca lá, que nem diz, da mulher lá, que é foi o modelo da She-Ra e todas as outras, são todos iguais, cara. O que muda é a roupinha. É, a Felina usa aquela máscara, aquela, inclusive esse poder da Felina, da She-Ra, essa Felina poderia ter, mas é que ela já é quase uma pantera, né? Ela já é metade, né? Então, achei, eu lembrei quando eu vi lá, eu vi um gif dela se transformando, achei legal. Aí nesse não, nesse já tornaram ela já uma felina mesmo, né? Ela não precisava se transformar. E cara, todos os personagens têm a sua cara, tu consegue identificar quem é qual, não que no outro não pudesse, mas às vezes, sei lá, dava uma confundida que é tudo meio parecido. Ah, pelo menos as mulheres, as princesas e coisa e tal, enfim. E eu fiz isso com todas elas. E assim, que nem o Edu falou, o pirata aquele é o mais divertido, né, Edu? Nossa, cara. Ele é muito cômico, muito divertido. Mas enfim, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse desenho da She-Ra aí? Só que eu quero assistir a temporada logo, a terceira. Ainda mais agora que tu falou que tem aí alguma coisa boa aí pro final. Não, cara, a terceira temporada é sensacional, muito boa. Muito boa. Parece bem mais o Hordak. Opa. Plot twist, né? Titio Guilherme, né? Guilherme Briggs. Aham. Cara, assim, a Horda, assim, é sinistro. Sinistro. Vocês vão vai explodir cabeça, né? Na terceira temporada. Então. Muito boa. Fala, galera, aqui é o Felipe Zu. Pessoal, tá chovendo muito aqui, eu já coloquei os baldes lá fora pra pegar uma água. E aí vocês vêm comentar aqui pra gente o que achou desse cast. Aquele abraço. Então tá, então vamos para o próximo aqui. Agora nós vamos falar de Resident Evil 2 Remake. Neilson, vou perguntar aqui um por um a sua opinião sobre o jogo. De novo, que nem a gente fez com o desenho. Sejam sucintos, por favor, para quem jogou, né? E depois a gente destrincha o jogo. Neilson, tua opinião, Neilson. Bom, a minha opinião é o seguinte. Quando eles fazem um remake de um jogo, a sensação que ele tem que te dar é que você tá jogando, no mínimo tá jogando aquilo que eles propõem, tipo assim, pô, eu tô jogando Resident Evil 2, pô, mesmo que os gráficos estejam melhor, que o negócio esteja melhor, igual o Resident Evil Remake 1, o remake do primeiro jogo. Cara, você sabe que tudo tá melhor, mas você sente que tá jogando Resident Evil. Tu tem que sentir que tu tá jogando o mesmo jogo, só que melhorado. É isso? O 2, o Resident Evil 2 Remake, não parece que você tá jogando Resident Evil. Parece que tá jogando qualquer outro jogo, menos Resident Evil. Entendi. Porque quando eu esqueci o nome do produtor do jogo. Primeiro, primeiro dá a tua opinião do jogo, depois a gente volta aí. Eu achei bem meia boca pra ruim, cara. Entendeu? Entendi. 4. 6,5. Ó, então é bom, então, cara. Tá bom, não é pra ruim, porra. Acima da média, cara. Edu, jogou? O que tu sabe do jogo? Consegue dar uma opinião? Eu não cheguei a jogar ainda, apesar de ter ficado muito no hype na época pra comprar, mas problemas financeiros, tive que dropar a compra. É engraçado que esses problemas financeiros aí não te atingiram quando foi pra comprar Mickey de chavinha, né, Nilson? Mas foi justamente o Mickey de chavinha que me fez dropar o Resident. Escolhas. Olha, eu acho que foi uma boa escolha, porque realmente você não ia curtir, não mudaram muita coisa, Edu. Mas foram 7 dias de diferença de um pro outro, não dava pra pegar os dois juntos. Aí acabei dropando. Mas tudo que eu vi com eles tal me deixou assim, num hype positivo pra pegar o jogo. Entendi. Flávio, quando tu assistiu no YouTube, o que, que tu achou do jogo? No YouTube Station. Joguei no YouTube Station. Cara, eu não jogo, como não joguei, né? Mas não, assim, não, mas visualmente... ninguém perguntou se tu jogou, todo mundo sabe. Teus ouvintes sabem que tu não jogou. Eu achei visualmente bonito o jogo, mas também não dá a sensação que é um Resident Evil, entendeu? Entendi. Pelo menos não um Resident Evil 2. Entendi. Não dá. Fábio, jogou, não jogou, fez que nem o Flávio aí, assistiu no YouTube Station. Vou falar, eu vou falar com propriedade, vou dar 4 pro jogo, porque assim, ó, eu fui aquele cara que eu comprei o Resident Evil na época, né, que era Biohazard ainda, que era a versão japonesa, não tinha nem revista nem nada, eu fechei o 1 e o 2 na unha, e era um, olha, não tem nem o que falar do jogo. E aí eu fui lá e baixei, comprei essa versão nova agora que saiu do Resident Evil 2, cara, fiquei bem decepcionado. Eu achei que tiraram muito do climão que o jogo tinha, assim, de suspense, daquela coisa que qualquer momento ia acontecer alguma coisa, e deixaram meio genericão, assim, jogo de aventura. Meio genérico. Minha opinião, eu acho bonzinho. Que acho que a gente já tinha dado a minha opinião lá no cast no Resident Evil 3, mas vou falar de novo aqui. O jogo, tecnicamente, visualmente, né, e... O visual não tem tudo, como falar, né, cara? Tudo no jogo é fantástico, mas... Tudo? Tudo calma, no jogo calma, é fantástico? Calma. Tudo no jogo, tecnicamente, visualmente, é fantástico. Mas a história... Cagada. Deixa a gente, assim... Meu Deus. Então, assim... Como fizeram isso? O jogo é bom, eu gostei, joguei, me diverti, mas eu não tenho vontade de jogar mais. Porque aquilo me deixa triste, entendeu? Então... Eu achei o jogo bom, só bom. Só bom. E agora a gente vai destrinchar. E aí a gente vai poder discutir bem. Resident Evil 2, o remake, ele é baseado lá no Resident Evil 2 de 1998. E que nem o Nilson falou, ele deveria fazer a gente jogar o Resident Evil 2 remake e sentir que está jogando Resident Evil 2. Mas a gente parece que está jogando Alone in the Dark... Em determinados pontos do jogo, né? Aquele negócio da lanterna, velho, me dá vontade de bater a cabeça na parede, velho. Nilson, olha só. Não parece Resident Evil, assim, mano. Nossa. Lembrando que a gente tá durante a noite, na madrugada, e o blackout é plausível. Toda essa parte escura que tem no jogo, ela é plausível. Cara, mas Resident Evil. Calma, não calma, Nilson. Calma, Nilson. Ela é plausível. Tem, ela é plausível. Não tinha no outro por causa da questão de jogabilidade e coisa e tal. É plausível. Nesse jogo dá pra fazer. Ele ficou bom isso. Mas é aquilo que tu disse, não parece que é Resident, entendeu? O Resident Evil 2, ele tem muito mais ação do que o primeiro. Ele é bem menos ação que o terceiro, mas ele tem muito mais ação que o primeiro. O primeiro é sinistro. Mas ele consegue manter ainda aquele climão de urgência do primeiro jogo, que sempre isso, parece que vai aparecer alguma coisa. Exatamente. E esse exatamente. Eu joguei agora, e apesar do blackout, pra mim pareceu, assim, muito mais um Silent Hill. Do isso, que um, exatamente. Não tem aquela coisa, assim... Sei lá, alguma coisa. Pois é. Parecia outro jogo, realmente. O jogo é bom, a jogabilidade é boa, não tem nada pra reclamar disso, não, coisa e tal. A jogabilidade gráfica, eu não tenho o que falar. Não tem. Assim, só que, eu acho que Nilson, pra gente ir direto ao ponto do jogo, é o seguinte. A gente não tem nada pra reclamar do jogo, exceto a história. Porque é mais cagado no jogo é a história. Cara, a coisa mais fácil que tu tem... De fazer algo que já existe é porque tu já tem o troço pronto. A história já existia. O enredo já existia. Era só seguir. Era só cobrir os furos, tampar os furos, preencher as lacunas e não, resolver eles não fizeram nada disso. Coisas que estavam erradas ali, que não era pra ser e eles fizeram, vamos corrigir aqui. Não, os caras conseguiram pegar tudo aquilo que tava bem amarradinho e cagaram em cima. Que nem a gente falou, o cara foi no banheiro, largou um torretão dentro do vaso, limpou a bunda e falou, olha, o roteiro do Resident Evil 2 Remake. Foi isso. Foi isso, cara. Olha só, uma das coisas que desde a época até hoje, que até hoje é lembrada, é que a história do Resident Evil 2 é uma das histórias mais bem amarradas de todo Resident Evil. E com dois porque cenários, ela... um canônico e outro não, eles conseguiram fazer isso, cara. Uhum. E o seguinte do Resident Evil 2 Remake é o seguinte: ele, a história, é tanto faz, tanto fez, porque eles botaram a história lá, mas nada faz sentido com nada, nada se encaixa em cenário A nem B. Exato. Se você jogar cenário A ou B, não faz diferença com nenhum personagem, não tem não tem canonicidade. Isso. É tipo, uma coisa que eu falei com... É, vocês sabem que só existe um Mr. X na delegacia. Sim. Na cidade tem mais. Tem mais 5 na cidade, exatamente. Uhum. É, porque só são 6 cápsulas que estão no... No helicóptero. No helicóptero, do original. E cai apenas um Mr. X. Pô, no jogo tem... Parece que tem mais do que um, cara. Não, mas é um só, Nilson. Não, olha só, pera aí. Eu sei que é um só. Só que eu vou te explicar por que que parece que tem mais. Quando o Mr. X tá atrás da Claire e da Sherry, ela vai abrir ele força o elevador, que não existe isso no original, no remake tem. Ele vai forçar o elevador pra tentar pegar a Claire e a Sherry. Quando ele tá quase abrindo, quem aparece? O Birk. Uhum. O Birk aparece transformado e mata o Mr. X. Ele finca a garra nele e arranca metade do corpo dele. Ah, sim, sim. O que acontece? Se fosse canônico isso aí, quando você jogasse com o Leon B... Não aparecia ele mais. É, não era pra, não era pra aparecer ele como chefe do Leon lá. Entendi. Só que quando você vai jogar com o Leon lá, ele é chefe. Como é que ele vai aparecer se ele tá morto, cara? Exato. Entendeu? Acho que cada um entra num universo paralelo. Não faz sentido. Eu acho que eu tenho a explicação depois de muito tempo falando sobre essas porra. Eu acho que tem explicação. É como se cada campanha fosse uma linha alternativa igual do Trunks, pô. Não é possível, cara. Mas aí eu acho que eu sei. As coisas que acontecem em uma não serve pra nada na outra, entendeu? Sim. Assim, eu lembro que quando a gente falou no Resident Evil 3, eu falei que. Negócio desses cenários, coisa e tal, eu acho que foi o Edu que falou que teve uma polêmica na época. Eu acho que foi o Edu, não tenho certeza. Ele não vai lembrar. Que teve uma polêmica na época que a Capcom já tinha se pronunciado que não ia ter cenário A e B. Eu acho que os fãs ficaram tão irritados com essa porra que o cara disse: vamos fazer essa porra. Tô em cima da hora, né? Vamos fazer. E isso tá com muito cara de pós-produção. Porque a parte onde fica nítida, além dessa que o Nilson falou aí de ter mais de um Mr. X, de parecer que tem mais um de um Mr. X, que na verdade não é, é que o cenário A e o cenário B de ambos os personagens, não importa. Os quatro cenários, a história é a mesma pra cada um deles. Tudo acontece igual, não muda nada, é a mesma coisa pra todos eles. Tanto faz você jogar com o Leon, com a Claire, né? Tanto faz. É, não tem aquela coisa que o que tu fazia de resolver um quebra-cabeça um puzzle, de um e ajudar depois, né? Se tu luta contra um chefe agora, o outro não vai lutar com aquele chefe, porque quem lutou foi o fulano que lutou. Não tem isso. Um jogo de 21 anos atrás é melhor do que um jogo de incrível, hoje, cara. É incrível, cara. Como é que pode os caras fazer tanta merda? Não, e outra coisa. Como a gente já sabia o que, que era canônico, o que, que a gente fez? Eu fiz, né? Desculpe. Eu fiz. Joguei com a Claire cenário A, porque eu sabia que era a Claire cenário A e Leon B. Então eu joguei com a Claire cenário A e falei, olha, aconteceu tal coisa. Cara, estranho, né? Mas ok, vamos jogar o Leon B pra ver. E aí lá o Leon B, a Claire, a Ida, né? Aquela história caída lá, aconteceu aquele negócio caído. Eu fiquei assim, não, eles não fizeram isso. Tá errado. Aí quando eu joguei de novo, aconteceu tudo igual. Mas peraí, eu já tô jogando o Leon A e Claire B e aconteceu as mesmas coisas. Mesma bosta, não muda nada. Cara, eu fiquei... Não acredito. Não, assim, essa gente parou, olhou pra mim assim, eu tava... Eu botei as duas mãos na cabeça assim, disse, não acredito que os caras fizeram isso. Eu tenho uma explicação. Eu acho que os jogos do Resident Evil da Capcom, eles homenageiam os filmes de terror da época, né? Não é possível. Anos 90 a gente tinha ali vários filmes de terror bom. Hoje o que a gente tem? Sharknado. Então... É a mesma teoria. Eu acho que o produtor tentou homenagear a franquia Resident Evil no cinema, né? Tem umas coisas no gameplay que eu não curti, tipo, alguma coisa do cenário do Resident Evil Remake é o seguinte. Por exemplo, quando você tá na sala da Stars, no remake, cara, o maluco, você vai chegar no computador, um pendrive 98, ah, vai se ferrar, mano. Peraí, mano. Exatamente. O pendrive 98, não existe isso, cara. Isso não existe, mano. Squab, cara, meu, quase vou enfiar a faca no olho, velho. Não, bicho, não é possível, velho. Aí quando chega lá no final, outra coisa que me incomodou demais, pô, um laboratório o laboratório do Birkin lá, cara, que é no, nos fundos do... que é no subterrâneo, pô, parece um laboratório de hoje, não parece um laboratório de 1998. É muito tecnológico, cara. Eles não reproduziram a época. É tipo o Edu, aquele filme do Alien lá, o... Qual deles? Aquele que é prequel do Alien, o Oitavo Passageiro. Prometheus. É, Prometheus. Prometheus, nossa, a tecnologia não... é muito mais avançada que o posterior. Né? umas coisas que não faz sentido. Você não concorda com isso, com isso, ô Marcos? Sim. O laboratório... ele não se parece em nada com o original. Muita coisa ele não parece. Tiraram um monte de puzzle. Muita coisa é melhor nessa questão, Nilson. Principalmente a parte do HAL ali. Porque deu pra ver, quando a gente começou o Resident Evil 2, era tudo limpo, tudo maravilhoso, não tinha nada. O HAL era limpinho, parecia que não tinha ninguém ali. Mas nesse não, é maca. Nossa, sensacional, cara. A ambientação, né, nessa parte visual. Não, a ambientação é maneira. É maneira. É muito tecnológico, não tem nada a ver. Mas algumas partes são muito destoadas, realmente, do que tu falou, né? Não faz sentido. Numa parte da casa tu tem uma máquina de escrever e na outra tu tem o quê? Um pendrive. Porra! Mas esse é o problema dos Resident Evil atual. Principalmente depois do, pra mim, depois dos 5 pra frente ali, é muito cinematográfico, é muito se preocupando com aparência, com gráfico, e deixar o que os jogos anteriores tinham de melhor, que era a história e o... Enfim, né? A história e aquela continuidade legal que tinha. A coleção, dos personagens. Tipo assim, olha só. No antigo, o Leon e a Claire... O Leon pega o rádio e dá pra Claire. Pra ele se ir. A segunda vez que eles se encontram dentro da delegacia. O Leon pega e dá um rádio pra Claire e ficam se falando durante o jogo. No remake, ele só se vê lá no começo da cidade. Depois ele se vê no portão. No portão lá. E ele só se vê no final, cara. E eles parecem ter mais intimidade do que no outro. É ridículo isso aí. Eu não lembro, isso é depois que o Will Smith morre, né? Não, é antes. Tanto que ele que chama, ele chama ele pro HAL, né? Chama o Claire, a Claire ou o Leon, né? Chama lá pro HAL. Ó, vem aqui. Aí quando ele chega lá, mostra na câmera, no notebook. Eles cagaram na história. Bicho, como é que faz isso, cara? Não, na moral, cara. É uma coisa que o remake do primeiro jogo, pra mim, é uma obra de arte. Porque isso fez... antes da remasterização. Porque ele fez antes tudo isso, né, Nilson? Porque ele fez tudo isso. Ele pegou, fez igual, melhorou, ampliou, tampou furos. E o que não tinha, que era só citado, ele colocou no jogo. Que é o caso da guria, aquela que eles tinham usado como experimento. Mas no Zero eles também conseguiram fazer isso. Fazer o quê? Eu não entendo. O Resident Evil Zero eles também conseguiram, pra mim, eles também conseguiram melhorar o jogo, que já era legal, né? O do GameCube. Eles melhoraram bastante esse remake. Não sei porque você tá falando do remaster, né, cara? Isso. Remaster. Remaster é coisa diferente. Remake e remaster é duas coisas totalmente diferentes, ô Fábio. Isso, é isso que eu tava falando agora. O remake... Eu já achava ele uma obra de arte antes de jogar o remaster. Quando eu joguei no GameCube, cara, meu queixo foi lá no chão. Eu falava, caraca, como que pode fazer um jogo tão melhor? Véi, ele é tão melhor. Olha que o original é muito bom, cara. Eu jogo até hoje. Sim. Mas o remake é supremo demais, cara. Aí o que eu achava? Eu fiquei na expectativa, tipo assim, pô, o remake do Resident 2 tem que ser igual o do Resident 1. Sim, a gente achou que ia ser assim. Tem que respeitar tudo, respeitar o jogo e melhorar. cara, quando eu vi aqueles negócios, cara, eu não... Não, e outra, é, o... tiraram a parada lá do Brad, o... Como é que fala? O easter egg do Brad. Sim. E o Brad virou só um pôster na parede. Ah, pelo amor de Deus, cara. Na moral, você tá de zoeira, mano. O cara faz uma merda... Tipo assim, a que a gente espera que eles vão fazer o remake é que eles realmente façam aquilo que eles fizeram no remake do 1. Vão melhorar o jogo, ó. Tem isso aqui, ó. Isso aqui era pra, era pra ser assim. Não deu pra fazer no outro, mas vamos fazer agora. Aí os caras vão lá e faz. Por exemplo, no Resident Evil 2, a janela que o Nemesis pula lá no Resident Evil 3 não tá quebrada. Ela deveria estar quebrada. No 2 eu achava assim, agora quando eles vão fazer o remake... Aí vai aparecer ali, já pelo menos a janela quebrada, mas ia ser muito legal se o Leon olhasse pra janela e dissesse, nossa, o que passou aqui era muito grande, alguma coisa, eu achava que ia fazer alguma coisa assim. Nada. Podia, né? Referência bacana. Tá que pariu. Sabe, deixa uns ganchinhos assim, mesmo que não tenha, de repente não tenha liberdade da Capcom de fazer o Resident Evil 3 Remake, mas deixa uns ganchinhos assim, não, vou deixar aqui. Um videozinho aqui passou, de relance passou o Nemesis assim, foda-se. Ou o Smith chama o Liam e fala, olha, esse vídeo aqui é de algumas horas antes de você passar, aí tá Jill no vídeo. Alguma coisa assim, sabe? Não. E o Leon mó gado, cara, no 2 original ele não era gado daquele jeito não, mano. Gado como, tu diz? Cara, muito, tipo assim, a Ada fica bem assim... Ai, nossa, você vai conseguir me ajudar, não sei o quê. Aí fica lá com aquelas... Não consegue nada, ele só fica... Não, ele era assim também, mas aqui... Não, daquele jeito. Exato, ele também era. Na verdade, ele era mais ignorado no outro, né? Pelas mulheres, né? Porque... Pô, no 2 original ele consegue um beijão da Ada. Aí nesse não, nesse nada. Ela manipula ele assim... Então... Nossa senhora, cara do céu! Eu acho que eles quiseram dar uma lacrada mais assim, tá? Tipo, deixar mais girl power, alguma coisa assim, tá? Tipo, ah, vou cagar pra ele. Não, mas eu acho que o que fizeram ali é mais desprestigiaram a Ada e ele do que propriamente falando fizeram uma coisa na de Ada, bom. Falando na Ada, como que você tem um dispositivo daquela da Ada em 1998? Ah, vai se ferrar, qual mano. Qual dispositivo? Existe, pô, aquele dispositivo que ela... Ela detona coisa a 5, 3 metros. Ah, sim, sim. Aquela que aquilo lê, não existe, sim, cara. Sei qual é que é. Aquilo é muito tecnológico pra 98, cara. Para com isso, mano. É, mas é aí nessa questão é jogo, né? Mas aqui, o que a gente queria que mas pelo é menos muita fosse, viagem, cara. Queria que fosse parecido com o que... É, que, pra ver, né? No Resident Evil 2 original, a gente desligava e ligava as coisas com uma manivela. Uma alavanca com um volante. E aqui é com um computador de pulso, porra. Só faltou ter smartphone parecendo Resident 6, porra. E não tinha? O xerife lá não tinha um telefone que ele tava falando? Tinha, não tinha? Delegado lá? Não. Se não me engano, ele não, tinha. O Irons, o chefe Irons? É. Uma das coisas que eu gostei, pra não dizer que tudo é ruim, que tipo, eles deram mais profundidade ao chefe Irons, ele ficou mais cuzão que já era. Sim, bem mais. Não, não é só coisa ruim, a gente disse, o jogo todo é bom, com exceção da história e algumas coisas que a gente deveria melhorar, eles acabaram piorando. Mas o maior ponto positivo do jogo foi o Mr. X. Aquele... Eu achei que ele ficou muito apelão, cara. Exato. Aquele filho da puta andando atrás de ti na Nemesis, casa. Pô. Ele é pior do que o Nemesis, cara. Ele não desgruda, mano. É que assim, o Nemesis do 3 foi inspirado no Mr. X do 2. Só que o Mr. X do 2 tinha lugares que ele aparecia pontualmente. Isso. Que nem diz o Edu, lá no Resident Evil 2, ele aparecia lá. O Edu levou um cagaço lá no corredor, lá, aquele lá da sala verde, da chave verde lá. E era ali mais alguns locaizinhos pontuais, cenário A, cenário B da Claire, e é isso. E só aparecia pra Claire, né? Não aparecia pro Leon. E era isso. Agora o desgraçado anda por trás de ti na delegacia toda, com exceção de alguns saves ali que ele deveria entrar, né? Fala. Só corrigindo. O original, o Mr. X só aparece nos cenários B de qualquer um personagem. Isso, é, tô louco da cabeça, obviamente, tanto mas que o Leon e a Ada lá... O cenário A do original não aparece Mr. X. Isso, é só no B, mas, né, exatamente. Mas é que agora ele anda com o Ronaldinho Gaúcho. Tá em todos os rolês. Ele tá em todos os rolês. E no remake ele aparece em ambos os cenários. Sim. Que é meio enjoado, tá? Ele é... Tem vezes que você tá fazendo um puzzle, ele te dá uma bicuda, mano. É, mas ficou bom, cara. O Mr. X, assim, ó, não tem que reclamar. Ficou sensacional. Eles pegaram o Mr. X, melhor... Esse sim eles conseguiram melhorar, cara. Por que que... Que é difícil deles entender que tudo tinha que ser igual ao Mr. X? Uma das coisas que mais sente falta no remake é tipo assim, que até o remake, todos os Resident Antigos era assim, é, você chegava num lugar, quando aparecia um inimigo novo, é, o jogo te apresentava aquele inimigo, tipo o Licker. A primeira vez que o Licker apareceu, tinha um CG mostrando ele vindo... Uhum. E ele caindo e tipo, aí mostrava. No remake não existe. No original, do remake original do 1 existe aí dessas coisas. Só que no 2 não tem, cara. É, a maioria é largada, tipo, né? Tipo, ah, tu já sabe que tem. Tá aí. O helicóptero lá da delegacia, o helicóptero cai do nada. Você nem sabe como o helicóptero bateu. Eu falei, cara. E o Mr. X também aparece aí? Do nada. Exatamente. O Mr. X também aparece do nada, né? No outro apareceu tipo o helicóptero assim, largando ele. É uma coisa que quem não jogou o antigo, se o cara for jogar esse logo de cara, ele vai ficar sem entender bulufas, mano. Só os mais velhos que já jogou sabe falar, tipo assim, pô, a gente sabe que o helicóptero veio, jogou os Mr. X, mas nesse não mostra nada, entendeu? Não mostra nada. Fábio, consegue achar alguma coisa de mais positivo no jogo aí, além do que a gente já falou? Ou negativa também, que te marcou bastante? Eu também senti bastante... Não, vai ser redundante, porque eu também senti bastante falta dessas apresentações, né? Principalmente porque eu fui bem acostumado com o primeiro, que era zumbi aparecendo a primeira vez, cachorro, hunter. Então, eu senti também falta disso e concordo. Pra quem não jogou o jogo antigo, se jogar isso, vai perder muita referência e não vai entender muita coisa também. Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu achava ruim no 2, no original, era a questão do cenário A e cenário B, que os puzzles eram os mesmos em determinados pontos, né? Tipo aqueles os plugzinhos que ia lá que a gente pegava, por exemplo, atrás da estante da biblioteca. Dentro da onde a gente botava a joia lá na coisa. E, apesar deles pegarem peças diferentes para ir para locais diferentes, os puzzles eram os mesmos, né? Eles simplificaram os puzzles demais, né, cara? Eu achava assim, bom, agora como é remake, o espaço é infinito. O espaço é infinito, porque antes tu tinha 700 mega para botar em cada CD. Então era bem limitado. Agora é infinito. Tu não tem tamanho de jogo hoje em dia. O jogo pode ter o tamanho que quiser. Download tá aí pra isso. E aí, os caras continuam com essa mesma porra. Os puzzles são os mesmos pros dois e agora, inclusive, pegam as mesmas peças. Ah, não, cara. Eu fiquei, porra... Ah, muito puto, muito puto. Não, aqui, duas coisas que eu acabei de lembrar agora é que, tipo assim, no remake, a Ada cai daquela altura, mano, e depois... Aquela altura que humano nenhum ficaria vivo. Aí, do nada, ela joga uma bazuca pro leão. Falei, caraca, essa mulher é shinobi, velho. É, no original, no original ela também no original ela também faz isso. Por isso que o cenário não, A... Calma, mas olha aqui. Calma, Nilson, calma. Vai, fala. No original, também acontece isso. Por ela cair daquela altura, é que o cenário A do leão não é o canônico, é o outro. No cenário A do 2, ela cai e joga a bazuca também. Só que. Só que no cenário A é o seguinte, ela caiu ali e some. Você não vê ela mais. Você zera o jogo e não vê ela mais. Vê ela jogando a bazuca. Não. E o. No, só no cenário B que ela te joga a bazuca. Sim, mas o cenário B é o do. É o referente ao A. Daí ela joga a bazuca pra Claire. Joga a bazuca pra Claire? Sim. Eu tô lembrando disso, não. No original, olha só, assim. Vamos recapitular. Cenário A, Claire. Cenário B, Leon. Tá falando do original ou do... Calma. Eu tô falando do remake, pô. Calma. Tu falou do remake, que a Ida cai, e depois ela aparece lá jogando a bazuca pro Leon. E é impossível, porque ela não teria como cair ali e sobreviver pra jogar isso, bazuca. Isso, eu tô falando do remake. Exatamente. O que é que eu falei? Remake. No original, também acontece isso. Com Leon A e Claire B. Por isso que esses dois não são canônicos. Sim, no original acontece. Realmente, acontece. Isso. Só que eu tô falando é o seguinte, no remake, Não acontece isso, entendeu? Eles, tipo, misturam os dois cenários do original no remake, os dois acontecimentos juntos, entendeu? Fica confuso. Sim. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, pois é. Não era pra acontecer. Não era pra acontecer. E a outra coisa que eu achei ruim é que, tipo, um jogo de 30 GB igual ele é, pô, não podia retirar os inimigos. Retirar as aranhas, retirar os corvos, retirar os leak evoluídos. Pô, tiraram. É, tiraram os easter eggs do jogo. Caraca, muita sacanagem, é, cara. É, muita coisa a menos. Não acrescentaram nada, né? Tem alguma coisa a mais é, acrescentado? A mariposa gigante tirado. Tiraram. Ah. Acrescentaram alguma coisa que... Não, não acrescentaram, não. Só subtraíram, inimigo, né? Não. É, inimigos, é. Não. Pois é, que bosta. Eles retiraram um jogo... O jogo retirou o inimigo que tinha no original, cara. Pois não é. Era pra ter feito isso. Pois é. Enfim, eu acho que é isso, né? Já destilamos o nosso ódio. O jogo é bom, vocês podem jogar, só que o sentimento do jogo... Quando eu joguei e eu terminei o jogo, eu não fiquei com raiva, eu não fiquei com ódio. O original é melhor, né, cara? Sim. Eu não fiquei com raiva, eu não fiquei com ódio, eu não tive esses sentimentos ruins. Eu fiquei triste, eu fiquei decepcionado, porque eu achava que ia ser supremo o jogo. E no fim ele me deixou mais pra baixo... Eu preferia não ter jogado o jogo. Preferia não, porque ele não existisse. Teve um amigo meu que ficou revoltado, mano. Porque ele... Tem esse amigo meu que emprestou o GameCube? Sim. Ele é fãzão do remake original, né? Do Sim. primeiro. Uh-huh. Quando ele viu esse remake do 2, ele falou... Caraca, cagaram em tudo, hein, mano? Eu falei, é... Tenso, mano. É, o sentimento que o jogo me passou foi triste, cara. E eu comprei na pré-venda. No dia que anunciou, saiu na loja, eu pá, comprei. Tá aqui. Fez loucura, já fez é loucura. Já é meu, é meu, tá aqui, pá. Isso aí é loucura, cara. É uma coisa que eu... Ah, cara, eu esperei 20 anos. Eu joguei um jogo pirata. Nunca dei um real pra cá, sabe? Comprei. Ah, vou comprar. Vai ser bom. Vai ser bom. E o jogo me deixou triste. Triste. Eu fiquei triste. Fiquei decepcionado. Ainda bem que eu tenho os original. Hein? Ainda bem que eu tenho o original 1, 2 e 3 no Play 1. Algum detalhe a mais? Não comprei o lançamento, não. Algum detalhe a mais que alguém quer falar? Cara, só assim... Olha, o Flávio tá na gravação. É, cara. Eu só deixei falar pra ouvir, pra pegar o ódio de você. Mas eu acho que a Capcom acho que deu mole nisso, cara. Ela não fez o Resident Evil pra quem era fã do jogo em 98. Não, na verdade, jogou. Ela não fez pra ninguém. Pra fãs novo, né, cara? Pra fãs novo. Ela fez pra ninguém. É, entendeu? Então, mas ela poderia, tipo, ela fez o Resident Evil 7, ela fez pros fãs novos, e ela tinha que pegar os fãs antigos e fidelizar eles e não, fazer não, um mas, negócio... Não, mas peraí, desculpa. O fato do Resident Evil 7 ser como ele é, não necessariamente porque é pra fãs novos. Porque a gente sabe que o Resident Evil já passou por outras modificações ainda com o público velho, então isso não tem nada a ver. Ela muda em períodos que a tendência é maior. Simples. Se a mudança é ruim sabe, ou sabe boa... Tem um pouquinho mais de resistência quem é o fã antigo, né? Pegar o lógico, os como novos. Qualquer coisa, não é só o Resident, não, né? Qualquer coisa. Eu só acho que se eles tivessem fazido o 7 igual fosse o remake do Resident 2, aí seria um baita jogo. Que delícia, cara! E aí, meu ouvinte gostosinho? Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda pra aquele amigo seu que tá tomando sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Certo, pessoal, então agora vamos para o nosso último toque. Lembrando agora aquela opinião sucinta desse conteúdo e depois a gente vai destrinchar. Tivemos aí um excelente conteúdo, tivemos um conteúdo bom, mediano, né? Alguns pra mais, alguns acham um pouco mais, outros acham um pouco menos. E agora... Minha opinião, já vou dar ela aqui agora. Vamos para o conteúdo ruim. Ruim, péssimo, terrível. Que é Cavaleiros do Zodíaco. Destiny. deixei aí a minha opinião sobre o Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Tá aí agora, eu acabei de deixar. Flávio. Porra, péssimo, horrível. Edu. Eu gostei. Neilson. Não vi, mas do trailer que eu vi, eu achei uma bosta. Não, peraí. Tu não assistiu ainda? Não assisti, eu não tenho Netflix, cara. Eu não tenho, né? Cara, pô, mas eu tô rentando mal, cara. O Flávio também não tem. Não, eu vale tenho, nem o torrentão do mal. Não vale, é isso que eu tô falando, não vale nem a pena eu me matar pra ficar vendo essa merda, né, bicho? Tá certo. É Fábio. Mas é, eu tô em cima do muro nessa. Eu tô, dou uma nota 5. Olha, foi aí. Bom e foi ruim. Olha, então uma nota 5 é bem ruim, cara. Não é bom, não. Ah, nota média, porque pô. No... É média. Média. Não passou de ano, mas também não ficou de castigo. Entendi. Bom, assim. Quando surgiu o anúncio do remake dos Cavaleiros do Zodíaco, a recém tinha assistido, eu aqui e eu acho que a maioria, a gente tinha assistido o Death Note da Netflix. Nossa. Aí a gente, aí a gente ficou assim, aí a gente pensou assim, puta merda, lá vem bomba. Que bosta. Mas o pior de tudo, o que mais deixava a gente preocupada é o tipo de animação, porque é parecido com aquele dos Cavaleiros, né? Do A Lenda do Santuário. Aquela homenagem lá, ou ofensa, na minha opinião, ao Kurumada. Nossa, aquilo é ruim demais. Ah, sobre aquele filme, a gente já tinha comentado uma coisa, que até o Máscara da Morte, até chegar ali no Máscara da Morte, era aceitável, porque é um filme, então as coisas obviamente tem que ser um pouco corrida, não tem muito o que fazer, é um filme. Mas dali, Jesus do céu, Jesus. Enfim, é o que a gente, a nossa opinião. Mas esse Cavaleiros, ele é ruim de tantas maneiras diferentes, em tantos pontos diferentes, que eu fui assistir de novo essa porra pra poder falar, porque algumas coisas eu não lembrava. Eu simplesmente apaguei da mente de tanto ódio. De tão ruim, raiva, que é, né? De tão ruim, cara. É. Eu apaguei, eu tive que assistir de novo porque eu não lembrava o que tinha acontecido. Eu disse assim, meu Deus, eu fui ouvir um podcast sobre a luta do Yoga com o Nash lá de Hydra, e eu não lembrava dessa luta. Ué, que porra, teve isso, eu tive que assistir de novo aquela porra, e ainda fui avançando e perdi o ponto da luta, porque a luta tem 5 segundos e acabou. E a maioria aqui foi corrida, eu não entendi, eu não sei por que eles resolveram correr tanto com o troço, mas um dos pontos é esse ser tão corrido. Os Cavaleiros de Pratas aparecem lá no 20º episódio, não lembro qual, 24, 34, não lembro. É o 24. É. E aqui aparece já no 6. Porra, que é isso, gente? Pra que isso? Sabe? Estão jogando, simplesmente jogando as coisas assim. No terceiro episódio, os Cavaleiros de Bronze já eram os melhores amigos do mundo. E lá no terceiro do clássico, eles estavam querendo se matar ainda. Queriam realmente se matar. Você vai morrer aqui, filha da puta. E nesse... É verdade. Ah, e nesse não, eu vou morrer com você. Simplesmente porque eu quero morrer junto, só isso. Cara... Qual foi a pior coisa que aconteceu nos Cavaleiros Clássicos lá? Edu, tu lembra a pior coisa que tinha nos Cavaleiros Clássicos que eles resolveram botar que não tinha no mangá? Edu? No mudo? Tá no mudo. Porra, bati de novo. Os Cavaleiros de Aço? Exato. Os Cavaleiros de Aço. Realmente. Todo mundo sabe que os Cavaleiros de Aço foi a maior bosta que eles resolveram botar. Tanto que eles limaram aquela borra. Nem voltou. Mais, assim, que não, é. Peraí. Calma. Ah, não é? Calma. Não era? Era bom. Tu achava bom? Não. Ah, bom. Mas não é todo mundo que sabe disso, não. O Jorge acha que é do mangá. Mas o Cavaleiros de Aço, eles voltaram naquele... No último anime dos Cavaleiros. Eles sim, voltaram. Mas qual o anime que tá falando? Do Ômega? Porra! Do Ômega. Porra, mas aí... Aí tu tá de sacanagem, né, cara? E eles ainda eram chamados de Cavaleiros de Aço Lendários. Porque tinham os novos Cavaleiros de Aço. E aí quando os três apareceram... Nossa, os três Cavaleiros Lendários que ajudaram os Cavaleiros do Zodíaco a enfrentar os Cavaleiros de Prata. Não queimou uma vela de Cosmo. E os caras chegaram montando banca, hein? Ah, o meu pior Deus. Que os mas os Cavaleiros de Aço do Ômega, eles até que tinham um contexto mais bem explicado, tinham um negócio até lá e tudo. Mas é paia. Não, é uma coisa boa, mas tipo assim, deram uma melhoradinha, entendeu? Não, realmente, ficou tão ruim quanto do original. tão sem contexto. Tem explicação, mas é paioso, cara. É paioso porque eles são, tipo, a frente da frente do exército, entendeu, velho? Bom, enfim. Foi tão bosta os Cavaleiros de Aço lá no anime, coisa da Toei, né, que ela inventou, porque não tinha no mangá. E chegou a determinar, pô, vamos tirar essa porra aí, porque, né, é um lixo. E aí, o que que eles falaram? Vamos trazer de volta, vamos referenciar essa porra aqui e transformar o Cassius num Cavaleiro de Aço. Puta que pariu, cara do céu! Caraca, ainda bem que eu nem vi. Ah, meu Deus do céu. Do mal ainda, né? Hã? O Cassius é do mal, né? Do Cavaleiro de Aço do mal, né? É, do mal ou não mal, né? Ele também não era 100% mal nem bom lá no outro, né? Ele só era um cuzão, né? Não, mas ali botou ele bem vilão, né? Não, ali ele é vilão porque ele tá com o vilão. Aí o que eles fizeram? Misturaram os cavaleiros negros com o Cavaleiro de Aço. Mesclaram os dois e... Caraca, mano. Nossa, mó sacanagem não botar o Seiya pra sangrar Coca-Cola, cara. Que nem o Aí o que aconteceu? Eu pensei assim, quando eu vi o Cassius dando meteoro, eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Meu Deus do céu. Aí eu pensei, não, o Cassius ia ser Cavaleiro de Pegasus. Então, ok. Porque eu não sei se é só... Eu no clássico não tinha isso. Não sei no mangá. Eu acho que... todo mundo sabe que eu não li o mangá. Mas os principais pontos de diferença de mangá e anime eu sei. No mangá e no clássico não tem a questão do destino. Do cavaleiro já nascer sobre a sua constelação. Então, o Seiya nasceu para ser Pégaso, assim como o Shiryu para ser dragão, coisa e tal. E eles deixam bem claro isso nesse anime e nos outros. Se não me engano, no Lost Canvas também é assim. Sim. Então... O Cassius, provavelmente com todos aqueles que estavam disputando a armadura de Pegasus, também nasceram sobre a constelação de Pegasus. Então fazia sentido. Depois eu relevei porque fazia sentido o Cassius dar meteoro. Mas agora o Cassius ser um cavaleiro negro de aço, puta que pariu. Aí chegou a doer assim. É, aquilo ali foi doído mesmo. Uma coisa que eu não entendi, de repente algum de vocês pegou. No clássico e no mangá, o Seiya vai pro santuário treinar com a Marin a ser um cavaleiro e fica lá por 5, 6 anos. É, ele treina cinco na Grécia. Anos. Ele treina anos. Na Grécia. Não, ele treina no santuário na Grécia, exatamente. É 5 anos, ele ganha armadura com 5 anos. No da Netflix, ele vai pra Ilha Camus, que é uma ilha que existiu na mitologia. Era a ilha que faziam os cavaleiros negros. Desculpa, não. A Ilha Mu que fazia os cavaleiros negros. Desculpa, eu confundi. Uhum. A Ilha Camus, eu não lembro se existia a Ilha Camus. Mas enfim. Eu não lembro. É, nesse anime existe a Ilha Camus, aonde tá a Marin, tá o Cassius, tá a China e tem mais um cavaleiro que ficou olhando de longe que eu não consegui identificar. Na primeira vez eu achei que era o Aioria. Será que é o Aioria? Pelo que eu lembro, era o Aioria que observou de longe. Eu acho que é o Aioria mesmo. Não, eu acho que era muito pequena pra ser o Aioria, porque nesse... Finalmente eles conseguiram destoar bastante dos adultos das crianças. Uma coisa positiva, diga-se passagem, não é só. A gente não vai falar só de bosta, vamos falar das coisas positivas. A idade dos cavaleiros é extremamente positiva nesse. Eles têm 17, 18 anos. Legal. É, okay. Melhorou. É, nisso eles acertaram. Às vezes da bosta a gente consegue fazer adubo, né? Acertaram também com a tampa do bueiro. Calma, falta muita pressa. Tá pior que eles apressando as coisas, porra. Enfim, aí eles vão pra porra da Ilha Camus. Que porra de ilha? Por quê? E aí o Seiya aprende a ser um cavaleiro lá, ganha armadura lá. Tem um cara lá que tem... quando eu reassisti, eu vi que ele não é o mestre do santuário, porque ele não tá vestido exatamente igual ao mestre, porque o mestre é bem maior, ele tem uma roupinha mais ou menos, mas ele tem a voz da dublagem do mestre. Eu acho que até a dublagem enganou, hein? Ele tem a voz do dublador do mestre do santuário. Que seria o Shion, não, né? O Shion, exatamente. Shion. Pra quem não sabe... Seria antes do Ares matar ele. Isso, pros ouvintes que não sabem, no mangá, É o Saga que entrega a armadura pro Seiya. No anime, é um furo de roteiro enorme, que é o Shion que entrega. No anime, tá errado. Tá completamente errado. Ele tá vivo, né, cara? Porque o Shion teria morrido quando a Saori nasceu, ou seja, o Seiya seria bebê também. Não. Não, o furo não é esse, Edu. Ele até poderia morrer depois. Mas eu acho que tentaram explicar, não sei porque se eu tô viajando. Porque como que o Shion entregaria a armadura pro Seiya... Se o Shion teria morrido quando o Seiya teria nascido, entendeu? Não, mas assim, no anime o furo não é esse, porque o Shion poderia morrer depois que o Seiya foi embora com a armadura. Não tem problema. O Saga poderia ter matado. O problema é que ele lutou o Saga poderia ter matado o Hades, cara. O 240 e pouco anos. Pois é. Não, mas a. Não, calma. A Atena deu metafetamina. Não, pra ele também, cara. Pra ele se tornar um mestre. Acho que não. Foi pros dois? Assim, o Shion envelheceu. O Doku manteve a juventude. Porque quando o Doku falou que fez o mesopapa menos lá, o papapá na menos, o Shion ficou perplexo. O Shion não fez porque o Shion morreu antes de fazer. De abdicado. Do poder, entendeu? Foi o que o mestre ancião fez. Ele abdicou do poder e aí rejuvenesceu. O Shion não fez isso porque ele morreu antes. Enfim, o Shion e o mestre ancião receberam a mesma coisa que o mestre dele lá em Lost Canvas. Eles também eram sobreviventes de 200 anos atrás. Todos os sobreviventes ganhavam pra treinar os novos cavaleiros, entendeu? É a mesma coisa o Shion e o Mestre Ancião. Mas, Tiblu, não sei se eu posso estar viajando, porque há muito tempo que eu não... Mas o Shion não tinha um ajudante, um braço direito, aí o Saga matou esse cavaleiro cara... Cavaleiro de altar. E tomou a cavaleiro de altar. Cara. É, o Ares, o cavaleiro de altar. É, aí o Saga tomou a identidade desse cara, e quando o Shion morreu, ele tomou a isso, o olha santuário, só. Não foi isso? Esclarecendo, no mangá, o Shion mestre do santuário, e o cavaleiro de altar, que é o que Edu explicou pra gente aquela vez lá. O Saga mata o cavaleiro de altar, toma a identidade dele, e depois mata o Shion. Ah, tá. Certo? Mas tudo isso depois de tentar matar a Atena, entendeu? No não anime. É antes. Depois. No anime, aí é que tá o furo do anime, ó. No anime, ele é tido como irmão do grande mestre. Impossível o grande mestre ter um irmão, né? Como é que o cara com 243 anos tem um irmão? Não tem como. Enfim, só se ele fosse sobrevivente não, não lá tem tipo, também não tem episódio do anime que eles vão aí, descobrem onde estava enterrado o mestre, e descobrem que era o Saga, alguma coisa assim? Tá, a Marin que é o corpo do Cavaleiro de Altar. Ah, tá. É a Marin que descobre. Aí o que acontece? No anime, o Ares, que era pra ser o Cavaleiro de Altar, é tido como irmão do mestre. O Saga mata ele e toma o lugar dele. Só que tem um grande furo, é que o Shion... É que é o seguinte, o Saga tenta matar a Saori bebê e o Aiorus leva embora. E o Shion morre logo em seguida no mangá. No anime, ele fica vivo mais 13 anos, até o Seiya ir embora com a armadura. Como é que o Shion não sabia que a Atena não tava no santuário? É... Como? Enfim, né? Muito foda. É umas coisas que não tem jeito, né, bicho? Não tem. Enfim, voltando pro Netflix lá. Então eles estão na Ilha de Camus. Aí tem esse cara que entrega a armadura. Mas por quê? Por que que ele... Aí o Seiya, o que o Seiya quer? Ele quer ganhar a armadura de ouro lá do torneio da Saori, que no anime, no mangá, ela faz o torneio pra atrair o mal, pro mal se revelar, pra eles poderem enfrentar o mal. Nesse ela faz escondido. Não sei qual é o propósito, não lembro. E o Seiya quer armadura porque ele quer armadura pra ir pro santuário. O objetivo do Seiya é pegar a armadura dourada de Sagitário e ir pro santuário. Com a da irmã, não é? Porque a irmã tava lá, foi vista lá. Porque, né? Porque o Cavaleiro de Ouro levou ela pra lá. E vai calhar, cara, da Marin ser irmã dele, cara. Vamos botar isso. Aí o que porque acontece? Ela é a única que tá de máscara. Exatamente. Aí resolveram tirar as máscaras das Amazonas. Se só a China tivesse tirado a máscara, porque ela disse, eu não aceito usar máscara por causa disso, disse, beleza. Mostra ela falando isso, acontecendo isso, e beleza. Não. Aí a Marin usa máscara. Por que que só a Marin usa máscara? Porque ela é irmã do Seiya, nesse ela vai ser irmã do Seiya. Então ela não pode mostrar o rosto. Faz favor. Isso aí ficou forçadaço. Forçadaço. Por quê? Aí vem outro ponto que o pessoal reclamou muito na internet. Edu, a Xuan. É Xuan, né? Xiao. Na dublagem virou Xun mesmo. Na dublagem eles continuaram chamando de Xun. Ok, ok, beleza. Lembra que a gente tinha conversado sobre isso? Que a gente achou bacana, beleza, legal. Ah, o Xun já era afeminado, coisa. Beleza, vamos transformar ele numa mulher. Tu sabe que a minha opinião mudou? Eu não tinha visto problema nisso. Eu mudei de opinião. Eu passei a não gostar. E vou explicar por quê. Eu não curti desde a primeira vez que eu vi. E vou explicar por quê, Edu. Para os ouvintes que não sabem, no Japão, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas no Japão daquela época, o personagem dos animes que era, parecia pra gente, na nossa visão ocidental, mais afeminado, no Japão... Andrógeno, né? Não, não é andrógeno. Andrógeno é outra coisa. O personagem mais afeminado, assim, por exemplo, o Shun, Kurama, não sei se tem mais algum outro personagem, mas personagens que pareciam cabelo longão, bonitão, eram vistos lá no Japão como os bonitões. Entendeu? Os Arbon, né? Os Arbon lá do Dragon Ball. Exatamente, os Arbon, exatamente. Era os garanhão, que o povo feminino gosta daquele tipo de aparência, que pra gente é mais afeminado. O Shun era o bonitão, lembra lá no torneio que a plateia começava a gritar, Shun, lindo, lindo. Sim, verdade, verdade. Né? É por causa disso que o Shun era assim. Ele não era gay, ele não era bicha, que nem na época a gente falava. Deixa eu perguntar uma coisa. Então aquele Misty, que era do de prata, então era o mais bonito de todos? Exatamente, o Afrodite. Ele chega, inclusive, a falar isso. Isso, como é que como eu sou belo. Ele se gabava. O Afrodite não, é o mais belo. O Afrodite é o mais belo, mas ele chega a falar isso, que o Misty, que importa pra ele era beleza. Exato, não sei o quê. Exato. Ah, e aí o Seiya sangra. Deus deu pra ele o corpo perfeito e tudo mais. Espirra sangue do Seiya nele, ele vai no mar. Ah, minha beleza, como eu sou lindo. É. Isso. Entendeu? É isso, eles não são afeminados, eles não querem ser mulheres, eles não são gays. Eles são bonitos porque a cultura oriental daquela época, eu não sei se ainda é assim. Os bonitos eram vistos assim. Então é por isso. O conceito de beleza é bem diferente. Exato. Transformar o Shun em mulher é errado. E eu vou dizer por que eu mudei de ideia. Uma das primeiras pessoas que falou isso foi o Caio, do Jogo Velho. Caio Ransom. O Jogo Velho falou isso num vídeo dele. Foi um dos primeiros que falou. Por que então, se é... Por transformar o Shun em mulher era muito... Como é que eu vou dizer assim? Foi muito fácil, foi muito conveniente transformar o Shun em mulher, entendeu? Porque isso. O chorão, porque o frágilzinho, entendeu? Era muito conveniente. Por que não transformou, então, o Ikki numa mulher? Uhum. Tá doido? Exato. Exatamente. Seria foda, cara. Imagina o Ikki mulher que sentava o pau em todo mundo. A internet ia cair, cara. Ia matar os caras, mano. Cara, com o Shun mulher você conseguiu pegar o hate dos dois lados. Exato, cara. Por que não pode ter um homem sensível que não quer lutar, que acha ruim lutar, que prefere não lutar, que chora quando tem vontade de chorar? Tu entende? E aí vamos transformar ele numa mulherzinha. Vamos transformar em mulher. Pronto, ele já aparece, é uma mulher, vamos transformar em mulher. É, o irmão mais novo, mais todo sensível, e aí. Não, o irmão mais novo, todo sensível. E o mais velho, que é o Ikki, sendo uma mulher, dá um tapa na cara dele e fala, porra, cara, vira homem, caceta. É. Entendeu? Então ficou muito conveniente transformar o Shun em mulher. Então por que não transformou o Ikki? Aí sim, entendeu? Por que não pode ser uma mulher empoderada, que nem o Ikki? Que sentava o pau em todo mundo. Não, o cara porque que imagina, resolvia. Velho, o Ikki sendo uma mulher, botando banca em todo mundo e colocando aquela questão assim, não é força física que determina as coisas, que ela chegaria pancando com o cosmo ali. É o poder, exatamente, porque o cavaleiro nunca foi força física. Exatamente, ela chegaria pancando com o cosmo todo mundo ali, velho. Imagina ela chegando, só botando a presença, levando o cosmo, todo mundo tremendo. Exato. Nossa, velho, olha só. Véi, seria muito foda. Exatamente. Mas não, vamos transformar o chorão, o sensível em mulher, que tá tudo ok. Aí o pessoal vai gostar. O Team Blue é aquele negócio que a gente falou no começo do negócio da She-Ra. A She-Ra teve a representatividade sem forçar, entre aspas. Foi natural, exatamente. Foi natural. E aqui parece que foi uma forçação. Tem que ter uma mulher, então vamos botar isso aqui. Vamos incluir... Esse grupo tem só parece uma panelinha de sagu, só bolinha. É. Vamos botar uma mulher aí. Quem é que é mulher? Obviamente que é o Chorão. Entendeu? É, mas só que assim... Bicho. Fala, Fábio. Porque o Shun não é simplesmente quem... né? Os caras parece que não assistiram toda a continuação. Parece que eles viram só ali os 114 episódios, porque parece que eles não viram Hades, eles não viram o resto ali, que mostra o porquê do Shun ser daquele jeito, e que, na verdade, ele é bem forte, né? E ele é bem contido, porque tem que ser contido, né? Exatamente, exatamente. E por que que ele não pode, que nem eu falei, né, Fábio, por que que ele não pode não querer lutar? Por que que ele não pode chorar quando ele tem vontade? Por que que ele não pode ser sensível? Pode, cara, não tem problema. É. E tem que ser mulher pra fazer isso. Exatamente, vamos botar ele de mulher, daí aí fica sensacional. Não, eu mudei de ideia, viu? As pessoas podem mudar de ideia, e é isso aí, ó. Mas, só a prova. Cara, eu tinha essa visão, né? Já antes antes de tudo, eu falei, pô, fizeram sacanagem com o Shun, pô. Só porque o cara é emotivo, o cara é viado, pô, nada a ver, mano. aquilo que eu falei, né, a visão oriental e a ocidental era muito diferente na época. Todo mundo brincava com o Shun, chamava de viadinho, isso e aquilo, ninguém queria ser o Shun nas brincadeiras e coisa e tal. Que nem eu falei pra vocês, um amigo meu ficou muito puto porque deram pra ele um bonequinho do Shun, ele deu pra irmã, sabe? Hoje não tem mais isso, cara. A armadura do Shun é uma das... Andrômeda prateada. Então é isso, cara. Fala. Não, então, foi que a gente, no começo lá, quando saiu a notícia dessa série da Netflix, foi o que a gente discutiu lá no grupo, cara. O problema não era nem fazer, o problema é que seria uma visão americana da obra. Entendeu? Eu não acho que tenha feito uma visão americana ou não. Eu só acho que é uma visão ruim. Botou armamento, botou exército, organização, essas coisas que simplesmente acho que não botaram, não adicionaram nada no enredo da série da Netflix. Essa questão da organização aí, que o cara quer estudar o cosmos. Ah, puta que pariu, cara. Isso é ainda bicho. Não, aquela ali é muito, cara, sei nada, lá, cara, nada é bem, nada arma. Bem. É, nada a ver. A questão das armas com o cavaleiro lá, bem no comecinho, que dá os caras tirando de arma no Ioria, eu achei legal aquilo ali. Porque eu tinha curiosidade de saber, assim, no mundo real, o quanto um cavaleiro de ouro é forte. Porque a gente tinha noção de um com o outro, né? E aí, o que que aconteceu? Ele fica paradinho, assim, as balas nem chegam perto. Só o Cosmo, assim, as balas param dois palmos longe dele, assim. Bem legal. No mangá do Saga G tem uma parte bacana também, que tem uma cena lá que o Ioria tá indo num... Tem um acidente nuclear, um negócio assim. E o Ioria chega pra ajudar. Aí tá todo mundo com aquelas roupas de proteção, não sei o quê, a tanto de distância por causa da radiação e tal. Aí chega o Ioria lá, o pessoal, não, você não pode entrar, não sei o quê. Ele fala, isso não é nada. Aí ele eleva o Cosmo, assim, anula a radiação em volta dele com o Cosmo, sabe? Vai entrando na usina, assim, no negócio e tudo. Mó massa, velho. Acho que é no primeiro volume. A Saga G é sensacional, cara. Ela é muito massa. Também gostei bastante. Ah, G é uma das melhores. O traço, cara, o traço preto e branco, você fica de boca aberta. Como é que pode, bicho? É louco. Ô, Tim Blue, tu, assim, tem um pouquinho de esperança, mesmo achando ruim, que esses 6 episódios aí foi pra... pros caras depois consertar, cara. Ah, cara. É mais pra pegar um feedback. Quando vê a continuação, eles vão tentar melhorar alguns pontos, mas... Assim, é uma esperança que eu tenho. Cara, olha, né? Só, porque... a armadura da primeira temporada do clássico é sensacional, porque ela, pra mim, ela cumpre uma boa parte do objetivo de uma armadura, que é proteger teu corpo. Num mangá, a armadura, inclusive da primeira temporada dos Cavaleiros, é melhor que a armadura do mangá, porque tem capacete. Tem capacete. Tem saia, uma bermudinha, que seja. Protege as tuas partes baixas, né? Menos o Shun. Menos o Shun, exatamente. Mas o Shun protege todo o peito, né? Do Shiryu também. Enfim. Lembra mais os uniformes gregos, né? Porra, Fábio. Sensacional, é isso mesmo. E ela cumpre o objetivo. Aí, quando surgiu a saga dos Cavaleiros Deuses lá de Asgard, mudou, virou tiara, virou cinto. Já não gostei. E não nesse, foi... eles ainda conseguiram ser pior. A armadura não tem nem tiara. A cabeça da armadura vai no peito. Puta que pariu, cara. Não, por quê? Ficou muito paia. Por quê, cara? Por aqui. Acho que tu vê, na intro e algumas coisas, eles usando tiara e capacete, mas em nenhum momento da série, nesses episódios, não aparece. Não aparece, mas, cara. Mas isso aí é uma coisa de cultura americana, saca, velho? Porque toda vez que você pega pra ver um negócio, toda adaptação, quando vai pros Estados Unidos, a pessoa, o personagem, ou o que for, usa algum tipo de elmo, capacete, máscara, ou coisa do tipo, eles dão um jeito de diminuir as cenas da pessoa com máscara e mostrar mais a cara. Igual o filme do Juiz Dredd, por exemplo, com o Stallone lá. Que era o Stallone, quadrinho, né? O quadrinho, o personagem praticamente não tira o capacete. No filme, ele não usa o capacete praticamente hora nenhuma. No filme de Stallone, ele tira. No outro, que ele não tira nenhuma vez. É, no quadrinho, o personagem não tira. Ele fica sempre de capacete. Isso. No do Stallone, ele tira também o capacete, tira várias vezes. E no então, outro ele fica novo. Mais sem do que com. Isso, é isso, e no novo. Falando. E no novo, não. No novo ele não tira. No último ele não tira, não, hein, cara. No último ele não tira de jeito nenhum. Não tira. Não, mas deve ter sido alguma coisa do contrato, né? Porque tu ia pagar o Stallone Mas tudo bem, o Robert Downey Jr., que cobra 50 milhões pra fazer um filme, tem que aparecer o rosto dele. Agora, um boneco que é desenhado não. Não tem sentido. Não faz sentido. E outra coisa, aquele filme lá da Lenda do Santuário é uma bosta. Mas as armaduras, pelo menos, são muito melhores do que essa animação aqui e a do mangá ou a do anime. Porque, inclusive, na hora que eles vão lutar da golpe, eles fecham o rosto, fica só os olhos de fora. Cara, é isso aí mesmo. A armadura serve pra proteger, cara. Os Cavaleiros de Ouro praticamente não tem nenhuma parte do corpo exposta. Com exceção, armadura 3 por 1 real do Paraguai. É, com exceção dos que vestem tiara na cabeça, que é o Ioria, o Chá, que é um capacete. O Ioria, não lembro quem mais agora, fica só o rosto e a ponta dos dedos de fora. O resto é todo coberto, a armadura serve pra proteger. E nesse, a cabeça fica completamente exposta. E Edu, respeito a tua opinião aí sobre a visão americana que tu falou, coisa e tal, mas eu discordo. Porque na saga Hades e todas as outras animações posteriores à clássica, eles já aparecem sempre sem capacete, sem tiara, sem nada. É, e se não, verdade. E se tão com, eles perdem no primeiro golpe e ficam deve sem. Deve ser preguiça de desenhista, então. Eu não sei, cara, se vai é ser mais fácil, é. Faz só os rostinhos aí, ó. Cara, nossa, eu fico muito puto, cara. E nessa, então, é pior, né? Imagina. Igual uma vez, parece que é alguma coisa de desenho mesmo, porque igual uma vez eles falaram que no Dragon Ball eles preferiam desenhar o Goku em Super Saiyajin porque é mais fácil de desenhar. É, o cabelo é só pra cima, né? É. Por isso que não tem Super Saiyajin 4, mas... Porra, dá um trabalho. O 3, os caras se mataram por causa do cabelão de todo tamanho, mano. Outra coisa, uma coisa positiva nessa animação da Netflix... Tem um pouco de luta. No outro era mais, eu vou te bater, tu vai me bater? Eu não acredito, tu falou que vai me bater. Não, eu vou te bater. E ficava nessa e dava um golpe, pá, beleza. Aí nesse... o cara começava, eu vou te bater porque... Aí começava a história, 30 anos atrás, aí, né? Eu e meu irmão saímos correndo, vou dar nesse favela, pelo menos tem um pouco de luta, assim, porque no clássico, no anime, pelo menos... Raros momentos os cavaleiros lutavam mesmo, de dar soco, chute, raro. Eu lembro do Seiya, da luta do Seiya com o Shiryu e da luta do Shiryu com o Dragão Negro. Fora isso, se teve mais alguma que os caras estavam na porrada mesmo, eu não lembro. Nesse, eles lutam mesmo, cara. A gente ouve barulho do metal batendo, sabe, do bronze batendo no outro. Nisso é legal. Mas as armaduras não quebro, não trinco, só fico suja. Ah, é? É, não tem animação. A animação não existe, por exemplo, o Yoga congela, quando pega a mão do Ikki de Hydra lá, Ishii de Hydra, ele segura num frame, aí troca a câmera, passa pro Shiryu conversando com o Jabu, e aí daqui a pouco volta, tá congelado já a mão. Não tem animação do gelo, sabe? O Yoga não faz a dancinha. A armadura não quebra, parece os carros do Gran Turismo, pô. Esse é o problema. Eu sempre gostei eu sempre gostei do traço dos cavaleiros. Eu acho que até eles conseguiram preservar aquele traço, mas, puta, essas animações 2D, 3D é doída, essas animações. Eu não... Eu acho que perde demais. Perde muito, não, cara. Não, não usou assim, o Play 2 não, pô. O Play 2 tem mais, tem mais detalhe. A textura da armadura é legal. Eu gostei da textura. Tu consegue perceber que é metal, sabe? No 2D tu não tem essa noção. Tu não consegue ver a cor do metal. Por exemplo, a armadura você é branca. Porra, não é branca. Mas nisso dá pra ver ali. A textura é legal. Isso é legal. O som do metal é legal. Legal, beleza. Mas é só. A animação é péssima, cara. É péssima, péssima, péssima. A questão de animar, assim, Eu dei nota 5 na esperança de que vai melhorar, mas... Eu não tenho, talvez. Não tenho... Do jeito que você está falando aí, nota 5 é muito, meu. Dava um 3,5, mano. Mas, assim não, como... Mas é pela esperança, assim, de achar que, de repente, vai engrenar e vai... Sim. Mas, sei lá. Antes de eu dar a palavra pro Edu, que eu quero entender por que ele gostou, ele tem direito de tentar convencer a gente, os ouvintes, gostaria aqui de falar do melhor personagem desses 6 primeiros episódios. Eu e o Flávio, assim, a gente adorou demais. Flávio, fala pra gente aí, Flávio, da Tampa do Bueiro. Cara, o melhor personagem. Melhor personagem, cara. Caraca, Tampa do Bueiro é o melhor personagem. Melhor personagem. Não entendi essa referência, não. É, ninguém vai passar aqui, não. Eu não vou deixar ninguém passar aqui, não. Ninguém vai passar. Vem pra cima, vem pra cima. E até derrotei um cavaleiro de bronze. Ele falou... Cara, é muito legal, cara. É muito, muito. É o melhor personagem. É um alívio cômico, assim, sensacional, cara. Fora isso... Ó, e o Wiki, ô, Nilson, só pra te saber, o Wiki ainda tá, ó... Uma coisa que é boa, aquilo que a gente falou, né? Da bosta sempre dá pra tirar do... Nilson, o desenho, ele referencia bastante coisas do mangá. Por exemplo... Lá na Ilha da Rainha da Morte, o Shaka que vai lá, viu? Não tem aqueles ajudantes bosta dele lá. Ah, é que no mangá não existe esses dois bosta, né? Não existe, é o Shaka que vai lá. E eu gostei muito do Shaka, cara. O Shaka, eu gostei do... Se eu for assistir a saga das 12 casas, é porque eu quero ver quando o Ikki encontrar o Shaka. Olha aí. Uhum. Então agora vamos deixar aqui o Edu tentar convencer os ouvintes de que a animação é boa. Pelo menos... convencer os que não gostaram, e eu tenho curiosidade de saber... Deixa eu mutar aqui agora. Eu tenho curiosidade de saber por que o Edu acha bom. Vai lá, Edu! Cara, certo, pessoal, terminamos aqui, vamos para as despedidas. Cara, sacanagem. Caraca, muito filho da mãe, velho. Vai lá, Edu, vai lá. Então, assim, o desenho, né, tem seus defeitos ali, coisa e tal. Vocês já citaram alguns aí e tudo. Mas a questão é a seguinte... Sim, tem um pouco de desenho no defeito, sim, Edu, isso. Quando colocaram lá que seria uma adaptação, então eu já tava esperando algo que não fosse parecido com o original. E já tava esperando que fosse uma coisa americanizada e tudo mais. A minha preocupação maior era aquela questão de colocar uma corporação maligna que não existe na obra original como sendo uma vilã junto na série. Mas até que ficou bem contextualizado, encaixou com o que seria pros padrões de hoje. Teve algumas mudanças que eu achei positivas, como a Saori ser uma pessoa mais segura, mais determinada, menos menininha chorona, necessitando de ajuda o tempo inteiro. Na verdade, ela tá ciente já, né, Edu? É, entendeu? Ela tá, é uma personagem mais segura de si mesma, sabe? Assim, não é aquela coisa assim, é aquela personagem passiva, igual é na obra original, que o tempo inteiro só sofrendo. Porra, mas é Marte, só 6 episódios, né? Não é aquela personagem Marte. Não, mas não dá pra saber se lá no clássico ela não era assim também. Ah, ela foi sofrer no clássico só nas 12 casas. É. Não, ela, na verdade não. Faz... Na verdade não, lá pro do Corvo lá. Puta que pariu. Lembrei do Corvo. Ah, eu não lembro dessa porra, não. Não, ela fazia o... Era muito donzela em defesa. É, vai lá, ela fazia o jabu de o gato sapato, pô. O jabu era donzela em defesa. Vai lá, lembrar do Corvo, o cavaleiro mais zoeiro que existe, pô. A qualidade da animação... Ficou até legal, apesar de que a dublagem americana é levemente melhorzinha do que a brasileira, porque a brasileira dá muito nostalgia, Então, ver o desenho na voz original é muito comparar com o japonês. E quando você vê no americano, você consegue tirar essa comparação ali e fica, dá uma visão diferente. Eu acho um sacrilégio escutar uma versão. Não, a dublagem brasileira é excelente, velho. Ela é muito boa. O negócio é que ela é muito nostalgia pra gente que viu a obra original. Entendeu? Sim. Então não tem como você ouvir o Seiya do desenho novo e não comparar com o Seiya do original, porque a voz te remete direto ao Seiya do original. E o Yoga, o Shiryu, Edu, e assim vai. Antes de tu continuar com os outros pontos, como eu queria falar da versão, da questão da dublagem, eu vou te interromper aqui pra falar. Tem dois defeitos na dublagem pra mim. Primeiro, não chega a ser um defeito, mas é algo assim que me causou estranheza e pra grande parte das pessoas que eu ouvi falar também. É a irmã do Endo Bezerra ser a dubladora do Shun, né? Da Shun, né? Porque tá todo mundo esperando ela dar Kamehameha ou dar um shih tzu lá, não sei do que lá. E realmente, cara, toda hora ela fala assim, corrente de Andromeda, e eu fico imaginando assim, Kamehameha! Cara, sabe, ela não. Realmente, ela nasceu pra dublar meninos. Não encaixou. É estranho, realmente. Não que seja ruim, ela é uma excelente dubladora. Ficou perfeita, mas. Encaixou, né, cara? Causou estranheza, causa um pouco de estranheza. Outra coisa, e aí vale pro Dragon Ball Super: querer ser Yu Yu Hakusho, cara. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, como é que é? Como é que eu vi o cara falando? Ah. É o bichão mesmo. Porra! Ah, não, cara. Ah, não. Não, para. Querer botar gíria. É, ah, no Dragon Ball Super tem umas paradas, uma gíria de hoje em dia que usaram que eu não curti mesmo, não. Tem cara. Aqui também, ô Nilson. A mesma coisa. É, tem coisa que funcionou uma vez e os caras acham que vai funcionar de novo. Não, fica não, uma não. Bosta. Fica uma bosta. Mas segue, Edu. Desculpa te interromper, tipo, mas... Não, tipo assim, antes de você voltar rapidinho. Tipo assim... O Kuririn falar, peguei ranço nela. Pô, nada a ver, mano. As lutas, apesar delas serem muito rapidinhas, assim, a animação da luta ficou muito ruim. No sentido, assim, dá o poder, o efeito dos poderes, das batalhas, não tem sanguinho. Esses negócios, assim, incomodam um pouquinho. Mas essa questão da luta ser dinâmica, sabe? Você dá o golpe, acaba e faz o negócio e tudo, eu achei legal. Não tem nem suor. Não tem sangue, Edu? Não tem nem suor, Deus. Não tem nem suor. É. Nem suor. Parece a versão do Mortal Kombat de um Super Nintendo. A única coisa que tu vê é uma mancha vermelha na roupa da Esmeralda, só. É a única cor vermelha que tu vê no anime todo. É só. Esmeralda, a amante do Ink? Amante é meio forte, né? A pretendida do Ink lá. Não, amante que eu falo de amor, agora, de amor, de amante que eu falo amante. O amor do Ick, isso, é essa aí. Isso. Né? Isso aí eu vou dizer, foi a coisa que mais me decepcionou, porque o cara vai assistir Cavaleiro do Zodíaco, já vai esperando ver o massacre da Serra Elétrica. Daí nada. Cara, eu ia falar isso, cara, que tava. As duas cenas que mais me traumatizaram na época, quando era criança, o Cavaleiro do Zodíaco não teve, né? Que uma que era a orelha aquele do golpe fantasma do. Do Fênix. Do Fênix no Yoga, que a mãe dele virou uma caveirona. Sim. Virou um zumbi, isso aí me traumatizou na época, né? E o olho pendurado, né, Flávio? É, olho pendurado, fazendo barulhinho assim. E o Wick mesmo também enfiando a mão no coração do Yoga, arrancando o coração dele quase. É, e aqui não tem nem suor, nem suor! Ah, quando o Shiryu fura o olho também é pesadaço, é massa pra caramba. É, eu quero ver. Aqui nesse pode escrever o que eu tô dizendo, ó. Nessa animação, o Shiryu vai ter os olhos transformados em pedra. Não, nessa ele vai colocar um óculos escuro. Mais algum ponto, Edu? Mas então, não, acho que é esses. Nossa, fraco. Fraco. Um ponto só. Aí, no fim das contas, eu achei interessante. É bem infantil. É um desenho bem voltado pra criança. A minha filha não gostou. Chega, Edu, porque eu tiro o pé da minha janta, pô. Ah, olha só, a gente tava falando sobre alguns pontos lá no Resident Evil que não faz sentido e coisa e tal. Nesse aqui tem um, assim, que é o pior pra mim. Assim, eu fiquei puta que pariu. A luta do Seiya e do Shiryu é um dos pontos altos da primeira temporada, principalmente no começo ali. E a luta do Shiryu com o Seiya nesse é uma decepção tão grande. É de uma tristeza. É frustrante em vários níveis. Primeiro, a armadura, que eu falei, ela não racha, ela não quebra. tão pouco eles tiram a armadura. Então, o Shiryu tomou um golpe no ponto fraco e morreu com a armadura, com o escudo. Caraca! Essa armadura serve pra quê, doido? Ele tomou um meteoro no peito com a armadura, tendo o escudo, não conseguiu se defender e morreu! Morreu, ele morreu de armadura! Gente, você tá falando aí, não quero nem ver, mano, na moral. Pô, não teve a cena com mais litro de sangue, que foi o Seiya metendo a cara no escudo? Não teve, não teve, cara. Não faz, não, meu Deus, cara. O ponto crucial dessa luta foi o Seiya fazer o Shiryu perder a armadura. Porque ali ele o ganhou... O Team Blue tá me convencendo. Ele ganhou a luta do Shiryu naquele golpe... de sacrifício dele, porque ele destruiu o escudo, fez o Shiryu destruir o escudo e a armadura ficou inútil. Aí fazia sentido ele dar um golpe no peito do Shiryu, porque o Shiryu não tinha mais a defesa e tinha o ponto fraco. Nesse, além dele ter o escudo intacto, ele tinha a armadura. O Seiya simplesmente disse assim, olha ali, o teu ponto fraco, vou dar um golpe nele. Deu um golpe, passou pelo escudo, acertou na armadura e matou o Shiryu. É, tá ruim mesmo. Eu acho que eu vou diminuir minha nota. Acho que a única coisa boa foi o Seiya andando de skate, mano. Seiya Brown Jr. Você achou aquilo bom, cara? Eu achei horrível o Seiya andando de skate. Ele tá sendo irônico. Cara. É. Ah, tá. Enfim, assim, o troço foi tão terrível que eu esqueci da minha mente. Apaguei, não lembrava mais de muita coisa. Tive que reassistir, assim, mas eu não consegui, realmente, cara. Eu não consegui, cara. É muito ruim, muito ruim, muito ruim. Realmente, nem 3 por 1 real não dá pra dar, hein, bicho. Puta, é muito ruim, cara. Não sei se eu vou querer assistir quando der continuação. É que eu fico curioso de ver os personagens que a gente via. Oh, apareceu o Mist. No finalzinho, a última cena que aparece é o Mist. Aí eu fiquei assim, Sabe? Te dá aquela... Mas daí tu vai lá ver o depois Edu... o Mist é um bosta. Nem vai dizer que Edu... é bonito, que é lindo. Aposto que nem vai dizer isso. Quer ver? Quer apostar o quê? Isso Marcos, se ele não for Edu... mulher. Isso se o Mist não for uma mulher. O Marcos, o Edu ter gostado não me surpreende. Pelos aqueles jogos que ele fala daqueles 3 por 1 real dele. Não me surpreende, fala, não. Edu, cara. Fala, Edu. Mas eu não duvido que seja isso mesmo que você falou, não. A gente até conversou sobre isso no privado, né? Eles não colocariam o Mist da mesma forma. É, mas o Mist tá com voz... original da dublagem, viu? Talvez seja homem, sim. Eu tô brincando, mas ele tá com a voz original, que é do Marcelo Campos. Pô, olha, é dublador, hein, velho? Marcelo Campos, ele dubla 15 personagens, né? É o Jabu, é o Mish, é o Mu, não é isso? É, nesse ele é. É. E, só que ele diferencia um pouco as vozes, né, cara? Ah, ele é bom. Ele é bom. Spider-Man. Olá, habitantes e cidadãos, aqui é o Spider. Acharam legal o cast? Então aproveita que você já tá aí terminando de ouvir ou ouvindo e indica pelo grupo do WhatsApp. Então tá, gente, eu acho que é isso daí. Nós falamos demais, esse cast ficou gigante, gigante. Espero que a gente tenha colocado todos os nossos pontos, que a gente tenha conseguido ou não convencer, não tem problema. Deixem nos comentários ou mandem e-mail dizendo a opinião de vocês sobre cada um deles. Eu já ouvi várias opiniões diferentes durante esse tempo de todos esses conteúdos aí. E a maioria é mais ou menos parecida com a minha, ok? Espero que a gente tenha surpreendido vocês aí. Aposto que todo mundo achou que a gente ia só falar mal, xingar e coisa e tal. E não foi assim. Foi uma crescente, assim, ou decente, né, no caso. Uma decrescente, porque a gente começou lá em cima e foi baixando a nível subsolo. Nossa Senhora. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Ah, cara, é aquela história, né? É sempre um vespeiro você mexer com aquilo que tá cravado na nossa nostalgia. Que a gente sempre, quando a gente gostava de uma coisa, a gente sempre vai ter a tendência a pensar que o antigo era melhor. O que não necessariamente é o caso, como a gente viu aí, nesses debates que a gente teve aí. Mas é isso aí. Vamos tá na onda mesmo de reviver o passado e refazer só o que já existia e não fazer nada novo. Então, vamos lá. Que pelo menos seja bem feito. Nilson, não tenho consideração por esses 3 por 1 real, não, tchau. Flávio, cara, pra Nova Xirra tudo, pro Cavaleiro do Zodíaco nada, só isso. Ok, ok. Você vê onde chegamos, né? Xirra é melhor que Cavaleiros, puta merda. Pô, realmente, hein? Poxa vida. Bom, eu gostaria aqui de me despedir e agradecer a todo mundo que compareceu aqui para gravar com a gente essa noite. Espero que os ouvintes tenham gostado e eu gostaria que no finalzinho dessa gravação aqui dizer, Fábio, cara, seja bem-vindo. Eu espero que tu goste de permanecer, goste de gravar aí com a gente, permaneça com a gente aí no futuro. Espero que a tua estadia nesses episódios seja ótima e que tu acabe gostando e querendo ficar aí com a gente e que a gente também goste e te aprove e que fique com a gente aí no lugar do Flávio, obviamente, né? Não tem lugar pra todo mundo. Pode sentar no meu colo. Pode só do fato dele ter jogado Code Verônica já. Tchau, Flávio. Eu spoiler aí, olha, filha da mãe. Olha a espada, Burn of Paul, tá aí, ó. É, a Burn of Paul. Mas, ô Fábio, cara, muito obrigado por ter comparecido aí com a gente. Foi sensacional de novo, novamente aí. Tá se mostrando aí um talento nato. E quando eu acho talentos, esses talentos não duram muito. Só tenho a agradecer, rapaziada. Tamo junto sempre. E, Flávio, vai lá buscar meu café. Da Colômbia, Colômbia mesmo, né? Caraca, sim, na Colômbia, cara. Inclusive. Na Colômbia. Acho que os outros malditos deles. Bom, rapaziada, então agora, além da gente estar sempre junto então aqui no MachineCast, também convido a galera para ir lá conhecer o meu canal, né, o Coleção em Ação Show, onde a gente fala também lá dos anos 80. Então, vou estar lá e vou estar aqui agora com o maior prazer. Então tá, pessoal, eu acho que é isso daí. Então agora fiquem aí com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que o Fábio vai fritar os grilos ou vai comer assado? Eu vou caçar esses diabos aqui agora. Olá a todos, vai fazer fritinho com limão. Ô Spider, por que tu não tava aqui, Spider? Hoje era um cast de ódio, Spider. Onde é que tu tá? Em que lugar do mundo tu tá? Olá a todos, tô aqui em Dubai, odiando a todos igualmente, a tudo e a todos. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô, eu sou o Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje me acompanhando e servindo um café porque tá muito frio, Flavinho, fala aí meu caro. Ó, nós aqui, descafeinado, com leite, como é que é o café? Não, pode trazer puro, forte e sem açúcar. Ok. E também dando uns pitacos e pedindo açúcar em dobro aqui, o Team Blue. Fala aí, Team Blue. Dois mergulhos, ó, Flávio. E aí, pessoal, tudo bem aqui, Team Blue? Então, galera, vamos aproveitar que estamos aqui num climazinho frio, vamos ler uns e-mails que nós recebemos. Dissemos que não teríamos leituras de e-mails, teve pessoas que deu raid lá no grupo lá do Telegram. E estamos aí, ó, já voltamos. Ó, durou muito. É, até parar de novo, não durou muito. Né? Durou muito. E vamos começar aqui com um e-mail do Anderson Silva Costa. Então, ele manda aqui sobre o cast 154, que é as bijuterias dos games de luta. E ele diz o seguinte: salve, Machines. Que nome esquisito para o cast, mas vamos lá. Cara, não é esquisito, é bacana. Criativo. De todos os citados, só conhecia o WWE, mas não joguei na época. E o motivo é um pouco do que o Team Blue disse. São jogos que você não largava o Street Fighter pra jogar. E como eu não tinha como pagar horas por hora, o que vocês chamam de locadora, então pegávamos as mesmas fitas sempre. só para o meu master, que eu arrisquei umas fitas diferentes, porque jogava sozinho e o console era meu. Já o Super NES eu nunca tive, então jogava o que tinha. Ou às vezes alugávamos em Carapicuíba o Super NES de um cara pro final de semana. E de luta era só Street Fighter 02. Quando o Betinho viajava, ele me emprestava o Super NES dele e eu jogava somente as fitas que ele tinha. Ele fala Betinho, quando o Betinho, como se todo mundo conhecesse o Betinho. Betinho é um amigo nosso que joga online com a gente, é amigo de infância dele e companhia. Explicado. Por isso essa intimidade. Então era um catálogo bem limitado. E no fliperama nunca vi esses jogos, mas foi bem legal conhecer. Um jogo que jogamos bastante no Super NES do Betinho foi uma fita de label vermelha e a escrita oriental em amarela. Anos depois, fui descobrir que o jogo era Hokuto no Ken 6. Saúde. Gekitou Tenshouken Raou Enomishi. Saúde. Aí Aí Neilson se vira aí pra falar esse. Nani? Nani? Esse é um anime bem famoso na Terra do Sol Nascente. Para nós, era só um jogo de luta que jogamos muito, até aparecer o MK3. Daí era só MK3 mesmo. Pronto, fica aí pro cast a minha contribuição de jogo 3 por 1 real. Do Gundam, só tenho aqui uma lista que o Christian, amigo do Spider, me passou para assistir na ordem, mas até agora não iniciei. O mais parecido que joguei de robôs no Super NES foi um do Power Ranger, e provavelmente é o que estava na lista do Flávio. É isso mesmo. Muito bom. Aí. Muito bom o cast, galera. Esse provavelmente rende uma segunda temporada. Até mais, galera, atenciosamente. Muito obrigado, meu caro, pelo seu e-mail aí, pelas suas contribuições dos joguinhos. E valeu aí por não apresentar o Betinho pra todo mundo e deixar todo mundo perdido se não fosse o Team Blue. Sorte que o Team Blue conhecia o Betinho também, né? Sorte. É, vocês conhecem, ele tá no grupo aí, lá, ele tá no grupo do Telen. Tá. Ah, é quem é o Betinho? É o Betinho. É escrito Betinho? Betinho. Nossa, ele deve ser muito mudo, então, né, tipo, entra mudo e sai calado. Não, ele, grupo, só, né? ele só fala quando eu menciono ele. Ah, tá explicado. Então vamos dar sequências aí, temos mais e-mails, né, Flavinho? Isso, tem o e-mail do Alexandre Costa, e o assunto é Cash 7, Tokusatsu, parte 1 e 2. Melhor ouvinte, né, Alexandre Marcos Costa, aí. Ele botou só Alexandre Costa, velho. Esse aí é o Edu que tá. Marcos é por sua conta. O Edu que tira, né? É, foi ele que tira. Editou, né? Edu eu que copiei o e-mail aqui, coloquei na pautinha e tal, Ele diz assim. Ele diz assim: fala, Machine Casters. Eu sou da geração que viu os tokusatsu mais antigos. Ultraman, Ultra Seven, Spectre Man, Robôs Gigantes. Eles fizeram um certo sucesso, mas o Jaspion e o Changeman foram o boom do gênero. Ah, e sobre o final do Black Kamen Rider, passaram-se 50 episódios da série, apenas o último episódio não passou no Brasil, que é quando o Shadow Moon destrói o Battle Hopper e a forma do Black meio animalesca do primeiro episódio e no início da sua transformação. É exatamente assim. Que o Shotaro Ishinomori, o criador dos Kamen Riders, desenhou ele no mangá. É spoiler. Ai, ai, ai. No mangá, spoiler aí agora. No mangá de Black, tanto o Kotaro quanto o Shadow Moon são iguais. Um abraço a todos. Caraca, sério? Olha. Legal. Bacana. Faz sentido, né, cara? Faz tipo sentido. Né, um oposto do outro, assim. Eles são meio parecidos, mas eles não são iguais. Eles têm um... Tipo, o olho do Kamen Rider é um pouquinho menor do que o do Shadow Moon. Eles lembram. Um lembra o outro, mas eles não são iguais, não. Eles distumam bastante, mas ok. Né? Então vamos da sequência aqui. Temos agora aqui um e-mail... Mais um e-mail do Alexandre Costa. Marcos Costa. Não, melhor ouvinte. Eu vou Vou ler o próximo aí, só pra gente intercalar no ler dois da mesma pessoa seguida. Tá. Aí você leu do Alexandre de novo, viu, Flavinho? Ok. Então temos um e-mail aqui agora do Reinaldo Elias. Que eu acho que é o primeiro e-mail que ele manda pra nós. Não, acho que ele já... E... Acho que ele já... Acho, não tenho certeza. Ele vai dizer... Não. Esquece. Vai. Repete. Não, é que... É que o de baixo aqui, eu não sei se é ele ou o de baixo que já mandou e-mail já. Mas enfim, repete, por favor. Então, um e-mail aqui do Reinaldo Elias. Eu acho que é o primeiro que ele manda pra nós aqui. E ele diz o seguinte, é... Alô. Né? Bem questionador assim. E ele manda no corpo do e-mail o seguinte. Olá, senhores machineiros. Olá. Olá. Olá, tudo bem? Mandem um salve para a galera do Estalagem Nerd. Graças a eles, estou mais disposto a me comunicar com podcasts e não ser apenas um ouvinte passivo. Salve, então, o pessoal do Estalagem Nerd, pô. Salve. Pô, valeu demais aí, galera. Um abraço para a galera aí do Estalagem Nerd. Beijinho. Vocês estão no meu top 10. Acabei de pensar nisso e não tenho uma ordem certa, mas tenho certeza de que não são o décimo. Eu tenho mais de 30 diferentes no meu feed e não estão abaixo de outros. E aí aqui ele começa, ele faz a opinião dele, né, sobre os casts que ele tá ouvindo, faz uns comentários, uns elogios, umas críticas e tal. Como não é pertinente a nenhum assunto em pauta do Machine e não, né, não é legal ficar expressando a opinião particular dele como coisa e tal e tudo, ele vai estar lá no grupinho, vocês podem pedir pra ele lá se ele estiver lá, mas ele coloca umas pontuações aqui, nós lemos, viu, entendemos aqui, alguns nós conhecemos, outros não, e concordamos com a maioria. Às vezes a gente dá umas alfinetadas dessas que você deu nos casts aí. É só você pegar os easter eggs. É. Só maratonar. Maratonar é. Que vai pescar, vai pescar. Vai pescar. É, e ele continua aqui. Enfim, divaguei. Mas só queria dizer que o Machine é um dos melhores podcasts que eu assino. Aí sim, pô! Aí chegou, aí sim, é isso aí. Esse a gente pode falar, porque é referente a nós. É, né? Isso aí que eu tô falando, pô. O humor nem sempre me agrada, mas pelo menos não é forçado ou patético, como o exemplo anterior nos casts ali que ele falou. E eu escuto assim... Ai, ai. E eu escuto assim que aparece no feed. Ainda não maratonei, mas um dia termino. Estou escutando uns 3 episódios seus por semana. Obrigado e continuem assim. Cara, muito obrigado, mas agora você deixa a gente meio perdido. Continue assim, em relação aos que você tá maratonando, pra gente manter o que a gente tava e que a gente já não é mais... Ou manter o que tá sendo feito agora, que daqui a pouco já vai mudar de novo. Depende da hora que tá ouvindo, né? Depende da hora que tá ouvindo. Não é? Pois é, ele deixou isso. De repente ele chega na hora que entra o estagiário e falou, putz, ficou a merda agora, hein? E aí, quem é que continue agora? Não é? E agora, continua? Como que vai ser? Mas então, vamos dar sequência e vamos passar para o próximo e-mail. Vai lá, Flavinho! Fala, mais um e-mail do Alexandre Costa. Alexandre Eita. Costa, não tem Marcos aqui não, hein? É Alexandre Costa. Esse Edu. Edu tirou. E sobre o Cash 96, notícias nostálgicas. Ele diz, fala Machinecasters. Bom, notícias da década de 90, acho que vocês citaram as mais relevantes. E vocês abordaram um fato interessante. Hoje em dia, as notícias vêm mais rápido e ficou mais fácil averiguar a veracidade, mas, infelizmente, também as fake news aumentaram, também pela facilidade de se propagar notícias. Uma boa notícia que gostaria de ouvir é o podcast Machinecast completou 200 episódios. Um grande abraço a todos, ó. Aê, tá chegando, vai chegar, vai chegar. Temos um e-mail aqui do Thiago Ramos Melo. que ele mandou pra nós aqui sobre o cast 152, Brinquedos Nostálgicos. E ele diz o seguinte: salve viajantes acumuladores da burguesia dos brinquedos nostálgicos 3 por 1 real. Que episódio maravilhoso de escutar e relembrar dos brinquedos que fizeram nossa alegria durante nossa infância. E falar como era bom brincar com eles num tempo em que celular, computador e podcast nem existiam. Quer dizer, rádio existia, mas nada se compara ao MachineCast. O Fábio deveria estar aqui, né, lendo esse e-mail aí. Porra. É? Né? Em relação aos brinquedos de pobre, Neilson Way of Life... O pirocóptero era algo tão simples, mas de uma engenharia bem legal para brincar e voar para muitos cantos do meu quintal. Sempre jogava para longe e ficava vários no telhado da minha casa. Olha que lá foi de tudo lá pro alto da minha casa. Desde dente, bola e até carrinho. Acho que eu era revoltado e ficava jogando pro alto para não ver mais os brinquedos. Caramba! Era aquele personagem do Chapolin que tacava os brinquedos fora pra comprar outro. Ah, é? Exatamente. Do lado da burguesia, filhote Way of Brisa. Gente. Caramba, velho. Quando falaram do carro bate-volta, me lembrei quando tinha o Trombada da Estrela. Era o carro que batia, ele amassava e voltava ao normal. O modelo dele parecia do primeiro Monza, que era bem parecido com o Cadete, da Chevrolet, da cor vermelha. Lembro do episódio do Pica-Pau, em que ele se fingiu de brinquedo, mas se deu mal quando encontrou o Reginaldo Destruidor de Brinquedos. Pois bem, quando ganhei o carro, tive meu momento destruidor de tanta batida eu fazia com ele. Qualquer lugar da casa e da rua era um cenário de filme de ação dos anos 80 com várias batidas feitas com ele. São tantos brinquedos que seria um livro para relembrar das boas histórias e usar todo o poder de leitura do filhote. Acabar o estoque de açúcar do Flavinho e desvirtuar a imagem do Fernando 3D. Eita! Mas quero parabenizar essa grande equipe e o convidado acumulador de bonequinhos de 600 talquês, Taylor Fábio, para aturar essa turminha do barulho. Até a próxima e vida longa a barraca de brinquedos da feira de rua. Eita! Thiago sempre... Vai. Falar. Filha da puta! Para com essa porra! Eu ouvi isso, cara, na minha mente. O Edu nem sabe do que ele tá falando. Edu nem sabe o que ele tá falando, Flávio. Esse Trombada deve ser o parecido com o meu, só que deve ser de mais rico, né? Porque é da Estrela, mas era Glaslit. Tá ligado aquele carro ali que ele disse que parece ali, ô? É. Monza ou Cadete? Sempre que um gaúcho perde alguma coisa, ele lembra desse carro aí. Cadete? Puta que pariu. Valeu, Thiago Thomas Melo, mitando sempre aí nas referências, ainda dando combustível pras piadas de tiozão do pavê do Team Blue. Tô chorando, cara, por quê? Vamos ter sequência, então. Vai lá, Flavinho, pro próximo. Caraca, peraí, deixa eu limpar a lágrima do olho aqui. O e-mail próximo que a gente vai ler é do Márcio Calmon. Eu nunca ouvi, pelo menos quando eu tô nessa indústria vital aqui de leitura, eu nunca peguei o e-mail dele. É o primeiro ou não? Ah, eu acho que é o primeiro também, cara. Então, acho que não, mas ok. Ok, então vamos. É o primeiro e-mail que eu leio dele, então. É isso, é o primeiro e-mail que tu lê dele, exatamente. do cast 153 dos vilões. Ele diz assim, ó: e aí, machineiros, de boa? De boa, tranquilo. De boa. Caraca, esse é mais um daqueles casts que você acha que vai ser uma coisa e me surpreende com as escolhas. E melhor, nenhuma das escolhas foi 3 por 1 real. Daí discordo. Mas vamos lá. Até mesmo tal Baixa Astral, que me lembro pouco do filme, pouco mesmo me lembro dela cantando por aqui e ali, subindo no pau. Ou numa corda para chegar no céu, para chegar no vilão. não lembro nada. Na verdade, ela chega num lugar, assim, que tá tipo a fortaleza do Baixo Astral, aí ela tem que... É tipo um muro, ela tem que passar através do muro, aí ela vai subindo um cipó, que tem um negócio assim, pra poder chegar e atravessar o negócio, pra ir lá pra terra do Baixo Astral lá. É o momento que a Tish vira borboleta. Nossa, meu Deus, só melhora isso aí. Continuando aqui, ele. Sobre a mulher gato, sim, a Karin está certa. É o miau mais sexy da história dos cinemas. Arrepia e dá umas coisas só de lembrar. E o melhor, eu vi esse filme do Batman, O Retorno, faz uma semana. Tava pensando em alguma... Tava passando em algum canal da TV a cabo e tal, e acabei assistindo. Boas escolhas, inusitadas. Sim, eu sou o mestre. Muito obrigado, então, meu caro Calmon. Espero que esteja tudo tranquilo aí no Digimundo e que você digivolva rápido e continue mandando e-mails pra nós. Porque e-mails aí do Digimundo, né? Puta que pariu. É, pelo menos ele pode digitar Calmon ali, né? Nossa! Caraca! Vamos dar sequência aqui, então. Então vamos dar sequência aqui com o e-mail do Sanderson Barros, que também mandou um e-mail sobre o cast dos vilões. E ele diz o seguinte: confesso que conhecia bem pouco dos vilões citados. A Mulher Gato eu mal lembro. O Fortão do Grande Dragão Branco é clássico. Vi ele no filme do Bruce Lee recentemente e lembrei do danado na hora. E do Último Dragão eu não faço ideia de quem seja. E do Te Pego Lá Fora, tinha que... Do Timbum Gaúcho. Ah, tinha que ser, né, provavelmente. Tinha que ser do Timbum Gaúcho. E o Edu termina o cast do Baixo Astral. Putz, o Astral realmente foi pro caralho com esse vilão. Foi tanto que ele terminou o e-mail aí. Ele desistiu de escrever. Né, aí o Baixo Astral bateu e ele parou até de escrever. Caraca. Ah, e mas até, é muito obrigado. Até a leitura de e-mail terminou em Baixo Astral agora. Mas é isso aí, muito obrigado, Sanderson Barros, pelo seu e-mail aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e nos ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tanto do cast quanto dessa leitura de e-mails e comentários. E caso vocês queiram aparecer por aqui, não se esqueçam que vocês precisam mandar para nós um e-mail ou fazer como o nosso queridíssimo padrinho, o Albeck, que tá lá apadrinhando a gente, contribuindo para pagar o salário do estagiário, contribuindo para que possamos tomar um café nesse tempo frio enquanto lemos o e-mail e continuar aí firmes e fortes, porque ele é um cara muito bom. É isso aí, galerinha. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. E nos vemos, então, aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Tchau. Off Topic. É que devido a algumas... Porque a plataforma do YouTube é diferente, né, cara? É que devido a algumas cabeças no... É o grilo. É um grilo. Você pega esse grilo por esse aí, velho? É o Fábio. Eu não. Como é que eu vou ter um grilo aqui do meu lado? Que isso, que... cara? Olha, sim, se parar pra pensar bem, é coisa do Edu, hein? Só pode, também. Pode ser. Natureza. Pode ser. Eu vou até verificar na minha plantação aqui se não tem um grilo. Que? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ó, ó. Ó o grilo. Ah, ele aí de novo. Eu tô quieto aqui pra ver qual, ó, é, meu que pezinho, é a, qual é a fotinha que vai piscar. Meus pezinhos aqui tão limpinhos, não tem nenhum grilo. Fábio vai te pegar, hein? Tô te avisando. Ele entrou só a paisana, só pra pegar os humilhantes. É infiltrado. Vai ser o filme do século XXI, vai ser o ataque dos grilos gigantes. Vambora que minha boca chega a tá igual a do Alien, pingando ácido, velho, no chão. Caraca! E te prepare, porque esse cast aí tem tudo pra durar até amanhã, essa porra. Caraca! Bom, vocês viram que semana que vem é gravação do PT, né? Sim. Eu só quero ver. Eu quero ver se eu vou ter internet até lá. Puta que pariu, hein? Listinha dos que já foram falados. É, Flávio, já sabe, né? É, vou ter que reouvir, né? Viram que o último programa do canal foi falando disso, né? Foi bem legal. Por que que você acha que ele colocou o próximo pra ser esse? Por causa que eu lembrei da choradeira do Flávio, que ele não participou do outro, eu limei ele. É. Tinha muito convidado, ele não participou. E aí agora, nesse eu vou deixar ele por último pra ele ficar sem ter o que escolher. Ou vou deixar de fora. Sacanagem. De novo. Sacanagem. Vou deixar de fora de novo, talvez. Aí, ó, o sorteio justo aí já vai se entregando antes, tá vendo? Que sorteio justo? O que é isso? É? O que é sorteio justo? Que alguém sabe? É melhor o Flávio não. Eu não sei o que é sorteio justo, não, sorteio, mano. Sorteio justo? Aqui tem sorteio injusto. Injusto. É honesto, porra, não é injusto. Desonesto. Ah, é honesto. Sorteio desonesto. Beleza. Então tá. Então é isso aí. Mas tu jogou no Play 2 ou jogou no Dreamcast, Fábio? Eu tinha o Dreamcast. Olha aí. Ih, ó, tá fechando os 10, hein? Já tá quase 10, já eu, Flávio, hein? Pô, falta tá um, acho. Acho que deve faltar vocês um. São engraçadão mesmo, hein? Tô focando de rir aqui. Sabe o que que é? Já pode criar o grupo e reunir os 10 lendários. Joguei muito Power Stone. Olha, porrada aí. Ia comer solta mesmo se tivesse do lado, mano. Na moral mesmo. O Flávio fica falando que só 10 pessoas no Brasil compraram Dreamcast. Igual 64, né? 64 foi 6 só porque comprou. Só porra. Eu, por exemplo, não comprei, porque eu troquei meu Play 1 com canhão ferrado pelo 64. É o game mais lixo que existe, na moral. Cara, e eu também fiz uma dessa. Eu tinha um Play 1 e troquei por um 64. Depois... Nossa, caraca, que doença, mano. O meu tava com canhão ferrado. O cara falou, eu quero assim mesmo. Eu falei, então toma. Não tá valendo jogo nenhum. Até um Game Boy preto e branco é melhor do que um 64. Hoje destilando seu ódio, Eduardo Filhote. Mudo, botando mudo. Nossa senhora, velho. Aí, Flávio, ó, 20 anos de curso, Flávio, ó. Eu bato sem querer, velho, que aí fica na altura do cotovelo aqui. Bom, enfim, eu acho que é isso daí, né? Mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Beleza. Só grita pro Edu acordar, só. Edu, não, tá aí eu não ainda? Joguei, como é que eu vou contribuir, velho? Ah, mas eu fiquei calado, agora foi a vez dele ficar calado. Tá certo, é isso aí. Então vamos para o último aqui. Oi. Você acha que esses Fábio, episódios tá dando, aí... Tá dando barulho de novo no teu microfone, repete, Flávio. De grilo. É o grilo. Porra, é um grilo, cara. Agora... Não é possível, tá? Tem uma criação de grilo aí, Fábio. Acho que agora foi na minha janela mesmo. Vai fritar, é a janta. Tua janta tá cheia, tá aí, cara, é o grilo. Fala, Fábio. Flávio. Não, mas... Gente, no começo ali. A gente ficou fascinado, né? Nossa, mas esse grilo tá cantando alto. A janta do Fábio. Agora não é que não, hein? É sim, cara, é aí. Vamos lá, continuando. Bom, rapaziada, então, além de estar aqui agora, tendo o prazer de estar aqui junto sempre com a rapaziada no podcast, aqui do... No, né, no... Oh, agora me deu um branco, desculpa. Aqui, onde ansioso, estou? Cara. Onde estou? Nem sei onde estou. Certo, gente. Então tá. Estou pronto. Cara, eu vou caçar esse grilo aqui agora. Cara, e é um grilão, hein? Porra, vai dar almoço e janta. Filha da puta. Pior que eu parei. Parou a gravação. Ó, a notícia boa é que eu já comprei o headset novo lá. Olha então, aí, o cara nem foi efetivado, já tem um LX3000 aí, Nilson. Tá vendo? É, pai. Porra, semana que vem já deve ter chego. O Flávio teve que esperar a namorada dar pra ele, ver se pode um negócio desse. Pô, não é? Me deu de presente dia dos namorados. Caraca, aí que sim, né? O que a pessoa não faz pro namorado ficar ocupado com alguma coisa pra ele poder fazer outras coisas, né? Abração pra vocês aí, vou jantar, cara. Até mais. Tchau, Nilson. Abraço. Valeu, valeu. Então tá, gente. Boa noite pra vocês. Tudo de bom. Tô partindo boa aqui. Boa noite. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, até mais. Valeu, Edu. Valeu, até amanhã. Até mais. Vou lá pro cantinho. Vou lá pro cantinho chorar em posição fetal depois de lembrar de Cavaleiro. Caraca. Vou até ver a Xirra pra ficar feliz. É, porra. Porra, assiste. Assiste que é bem legal. Boa. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.